Ah, não lavo, né? É, maior, não? Maior centro campista. Ô, vó, você fica deitada no sofá com a janela aberta e o shortão do Ibaí. Ah, que visão! Fica, vó. Nossa. Ventilando. Não, nossa. Mas olha que dia alegre, viu? Feliz, hein, vovó? Olha, Lolô. Acabou ontem, né, vó? Ah, eu chorei. Você chorou, vó? Chorei. O gol de Jesus? O gol de Jesus? Não, o gol do Dudu. Ah, gol do Dudu. Passe do Jesus. Passe do Jesus. Jesus, vovó chorou? Passe. Chorei antes de ir pro jogo, eu fui de ônibus. Aí eu botei no meu iClone. Aonde? No iClone. Waze. Não, no iClone que o meu neto me deu. Ah. Eu coloquei a música... iPhone? Da torcida, é. iPhone, a torcida vó. Cantando. Ah. E a gambazada viverá a chorar. E eu chorava. Ah, eles cantavam assim? Aí, cantava assim, vó? Cantava. Mas, ó... Então, pra ver como são pequenos, velho. Até no título lembra do Corinthians. Eu tô lembrando da música. Ah, maior. Sua bisca. Vai procurar um viúvo. Seu Bento, Lolo. Oi? Aí eu cheguei na Rua Palé. Pera aí, você vai deixa chegar. Deixa ela falar. Deixa a vó falar, caramba. Aí eu cheguei na Rua Palestra. É. Aí as polícias não queriam deixar eu entrar porque eu não tinha o convite. É que não tá podendo, né? Mas deixaram a rua, vó? Não, mas olha que ontem não foi isso que a gente tinha viu. Tinha bastante gente. Tinha bastante gente do lado de fora aí que não entrou. Mas eu não entrei. Aí depois eu consegui o convite. A senhora é uma topeira, né? Ah, é? E aí? Eu mostrei o convite de um jogo antes. Eles deixaram entrar. Você enganou a polícia, vó? Aí eu saí correndo com a minha bengalinha da sorte. Aí ficou lá fora, vovó? Não, aí eu entrei. Você conseguiu entrar? Aí eu entrei e fiquei chorando mais um pouco. Ah, é? Aí quase morri no jogo. Por quê, vó? Ah, entendi. Uá, você viu o jogo? Então, mas a maior galera ficou do lado de fora. E tá vendo como não tem problema? Olha, qual que é o problema de deixar o cara do lado de fora assistindo o jogo num bar? Eu acho. Comemorando lá também. Não tem problema nenhum. Ah, de catar. Agora é. Fala aí, Domênico, ó. Fala aí, desculpa, o seu Bento. Imagina, vó, é nós. É, tudo é nós aqui, né, seu Bento? Tudo é nós agora aqui. Terrestre. Fala de nós aí. Hoje forga. Foi a batalha de ontem, mas um jogo difícil. Forga hoje, aí precisa ver. O Cuca vai decidir amanhã. Vai fazer aquele retiro lá em Atibaia novamente. E deu ou certo. Ou vai ficar né? por aqui. Mas certo. Acho que a tendência é na lá. Quarta-feira. Já vai lá, pra lá, aquela coisa, né? É, fica lá. Até sábado, entendeu? Tranquilo. Olha, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, né? Porque o Botafogo vem aí até, acho que, se não me engano, até ontem. Até ontem tinha a melhor, antes do jogo, né? Tinha a segunda melhor campanha, né? Do retorno. E aí ficou agora com a terceira melhor campanha. Então era um time complicado, era um time difícil. E nessa reta de chegada não tem jogo fácil, cara. Não adianta esse papinho aí de que, agora tá fácil. Não tem nada fácil. Vai ser tão difícil assim. É, vovó. Mas foi igual o jogo anterior, né? Contra o Atlético Mineiro, que empatou. Contra o Inter também, que foi 1-0. E nessa reta de chegada não tem conversa. Esporte também, o time que quer ser campeão não tem que jogar bonito agora. Ele tem que jogar pelo resultado. Quem tá na frente, ele busca o resultado. Entendeu? Você vê aí, não adianta, cara, você tentar jogar bonito, fazer legal pra torcida, mas não adianta, não tem resultado, cara. Olha o Flamengo, homem. O Flamengo acabou, morreu Marelou. Sozinho, né? Eu falei, velho. Morreu sozinho. Cadê o integrante do jogo, Domênico? Aliás, cadê aquele trouxa que tava aqui a semana passada? Aquele manezão que tá aqui, o seu trouxa. É do Hermes chupa. E Ricardo, né? Eu sei que ele não gosta. Felipe. Então Hermes chupa, ô mané. Renato. Chupa você e todos os flamenguistas e seus... Calma. É, lógico que é. Domênico, trouxa aí. Eu falei antes. Nós estamos aqui, eliminando um time por rodada. Domênico, eu falei esse aqui é o antes. Foco. Quando o Flamengo jogou contra o São Paulo, eu falei assim, pra todo mundo depois. Eu falei, esse é o Flamengo que vai disputar o título? Eu falei, o Flamengo não vai. Não, eu, pra mim, na minha cabeça, do Maracanã, não quando abriu o Maracanã. Falaram do Maracanã, que agora com a contra... Não conseguiram ganhar no Maracanã, cara. Não ganharam no Maracanã. É isso aí, Domênico. É domingo, hein? A gente domingo tá... acho que é a o gente dia, falou né? desde o comecinho que ia ser campeão agora. É, falou. Olha mesmo, a cuca você. A caramba, hein? Com e uma o porco? Boca, hein? O porco pode ser campeão perdendo os dois próximos jogos, aí. Porque mesmo. Se o Santos não ganhar os dois próximos jogos, se o Santos empatar um deles, já era. É. Exatamente. A gente falou bonitinho. A gente vai na concentração da feijãozinho, da arrozinho, da cuscuzinho. Cuscuzinho? Hã? Como assim? Cuscuz? Cuscuz? No diminutivo é cuscuzinho. Mas pra que você faz isso? A gente vai fazendo certinho, do grãozinho pro grãozinho. Olha, Cuca, você, vou dizer, você... Mas a gente não vai ficar pro ano que vem, não. Você não é um... Não? Não é um, como é que chama aí? Um um que prevê futuro lá, como é que é? Vidente. Vidente, é manguinazinha. Mas ele disse que ia ser campeão, hein? Você não é um vidente, mas falou desde antes de começar o campeonato, antes do primeiro jogo, falou que ia ser campeão. Mas todos os treinadores e muita falam. Gente criticou o Kuga por isso, hein? Cadê o Benjamin, que foi o que mais criticou? Criticou. E disse assim, que o cara... Muita gente criticou. O Benja falou que um profissional não pode dizer isso. Amigo, se o Oswaldo tinha ganhado duas rodadas antes, amigo. Meu Deus do céu. Meu seu Oswaldo. É verdade. Cadê você, piroca que tem o Oswaldo? Não! Cadê? Só mais uma coisa, Domênico, com relação ao jogo de ontem ainda. Ontem, uma menininha aí de 7 anos aí, que tava com o pai, cara. Ela foi impedida de entrar no estádio. Não sabia porque ela tava com o rosto pintado aí com uma tinta verde e branca lá. Mas tinha um monte de cara com barba verde lá, qual o problema? Não, então, mas a determinação... E aí, não é a culpa do policial também, porque o policial tá ali cumprindo uma determinação que é passada a ele. Ele tá executando a função dele. Mas o cara, tá certo, o alto escalão, que proíbe hoje, tá certo, uma pessoa de entrar com o rosto pintado, mas isso aí, gente, é pensar tão pequeno, cara. Porque, querendo ou não, em outros estádios aqui na América do Sul, é permitida a entrada de pessoas com o rosto pintado. Em estádios da Europa. Os torcedores entram também aí com o rosto pintado. E outra, falar, mas aí fica difícil a identificação aí por causa da tinta no rosto. E se o cara tirar a sua camisa, tá certo? E fizer como se fosse lá aquele negócio da Al-Qaeda, sabe? E o cara só deixa o olho Al-Qaeda. De fora. O cara chega lá e fala, o negócio é o seguinte, agora eu virei talibã, eu vou colocar a camisa no rosto aqui e só vou deixar o zoinho de fora. Quer dizer, o cara vai ser proibido de entrar com a camisa também? É um absurdo, gente, é um absurdo. Uma menina que tá acompanhada do pai, cara. Não, mas aí começa, fala, não, porque se abrir pra criança, outros também vão ver, vão querer entrar com o rosto pintado. Deixa entrar, velho. O futebol ainda vive, cara. Vamos deixar o torcedor fazer festa, vamos deixar o torcedor fazer alegria. Um rosto pintado não quer dizer que o cara seja um criminoso, que ele seja um bandido. Ah, mas aí vai dificultar a identificação do cara, impossível confronto. Mas volto a usar o exemplo da camisa, mano. Se o cara puser a camisa no rosto também, ele não vai conseguir... Mas ela entrou, né, mano? Não, depois de ter lavado o rosto. Sim, depois de lavar o rosto. Puta constrangimento. Ah, que absurdo, hein? Sabe, não tem nexo, cara. Não sabia, tô sabendo agora. E aí, Domênico, a culpa não é do policial que impediu, porque ele tá ali cumprindo a determinação que é passada a ele, né? Mas, porra, não sei se isso é determinação da alta cúpula da PM, não sei se é do Ministério Público, não sei se é do STJD, não sei quem foi o gênio que inventou tal determinação. Mas o Mano tem razão. O problema é você... Há casos e casos, né? Tem casos aí, por exemplo, uma menininha, cara. Mesmo que fosse um torcedor comum, mano. Qual o problema, gente? Até aí, mas, um torcedor maior, você pode até pensar. Ele pode Se você quiser tirar sua camisa e tapar seu rosto com a camisa, você vai fazer da mesma forma. Tudo bem, mano, mas aí é outro caso. Aí é o problema do cara que vai entrar. Ele vai entrar lá e vai fazer. Eu até posso entender. Desde que eu não acho certo, mano, mas eu posso até entender que uma pessoa adulta, sabe? Uma pessoa maior de idade. Tudo bem, Soma, mas uma criança... Na Europa, velho, os caras fazem isso, gente. Uma criança, na Europa, velho, os caras fazem aí isso. Aí tem que ter o bom senso, pô. Concordo com você. Sabe assim, Soma? Porque tudo bem. Eu não concordo com o Mano nesse caso, eu concordo com você. Obrigado. Pra variar, você não concorda comigo, mas... Pra variar, eu tô te dando um nome no argumento. Não é. Um adulto, ele pode ter lá, sabe? Pintou você a falou cara, a palavra tá correta, mas que resume tudo, é o bom senso. Bom senso. O policial poderia ter... Pô, é uma criança, velho. Criança. Porra! Não, mas independente de ser criança ou não, gente. É uma independente de ser criança ou não. 7 anos. Põe na web aí, Sérgio Doido. Não, mas, gente, na Europa, volto a falar aqui, Europa, torcedores entram nos estádios ali, inclusive na torcida visitante, com o rosto pintado. Não tem problema algum, as pessoas assistem o jogo. E se praticar qualquer tipo de ato ilícito com o rosto pintado, ele será identificado. O cara será identificado. Agora falar, não pode entrar... ao invés de, tipo, prender o vagabundo... É brincadeira, os caras punem o guache, cara. Punem a tinta. Pô, é brincadeira. Agora, só uma coisa. Essa é uma medida fascista. Fascista. Porque eles querem claramente... Ah, tá lá a menininha agora aparecendo. Domênico, eles querem claramente... Deixa eu discursar. É um absurdo. Eles querem claramente proibir a entrada de índios nos estádios. Isso é um absurdo. Quando você proíbe, o cara é pintado de entrar. Bom, mas já que eu falei agora... Os golpistas! Eu falei agora há pouco aí da polícia aí, com relação à atitude da menininha aí, que eu achei exagerada. Mas eu queria parabenizar também, porque no sábado, Domênico, eu vi uma viatura com um palhaço dentro, que era daqueles caras aí do Doutores da Alegria, mano. Vocês viram o que os caras fizeram lá? Que legal. Os caras aí da polícia militar aí pegaram, acho que o 2º Batalhão de Choque, promoveram uma festa aí para as crianças aí que tem câncer. acho que 300 crianças aí, junto com familiares aí, com colaboradores aí, voluntários. Os caras fizeram uma festa aí também pra meninada aí, as crianças que têm câncer. Legal. Pô, cara, é uma situação legal, cara. É uma situação legal. Ainda mais quando você tá auxiliando crianças aí que tem essa doença maldita, cara. Crianças estão lutando pra sobreviver. Legal demais essa atitude aí da polícia também. Bom, olha, incrível, isso é bacana, um hein? Programa onde a gente consegue ter um elogio do mano para com a polícia. Não, mas eu elogio os bons policiais. Simultaneamente. Eu tô surpreso. Críticas e elogios simultâneos. RG, vejo flocos de neve caindo. Não, pelo contrário, eu elogio os bons policiais. Olha o Papai Noel. Caspa do Domênico. A caspa do Domênico? Ah, é? Bom, continuando com as manchetes Santos. Do Estádio 97. Ah, olha aí, o Santos. Como é que é Santos? Tarantantã? Santos, tarantantã? Santos. Gol. Isso. E aí, seu Bento? Diga lá, seu Bento. Já era, né, seu Bento? Fora de casa. Já é, Elvis, velho. Fora de casa, com um a menos. Mas o juiz foi mal? Eu não vi, velho. O gol... Aqui, o RG. Diga, Paulinho deu tchau. Sim. É aquele lá que já tava na mesma linha do Williams. Né? Já discutiu tava, com o torcedor. Já tava na linha. Aí, falou, então vai embora. Já tava na mira. Foi dispensado, voltou pro Flamengo, o Paulinho, o atacante. Certo? Mas infelizmente, eu acredito que o Santos já acabou, né? Não tem mais essa expectativa. Se tivesse ganho do Cruzeiro... o gol foi impedido do Cruzeiro, mas não é isso também que vai justificar. Tinha... não é o empate do Santos ontem que tirou o Santos do campeonato. O que tirou o Santos do campeonato foram outros resultados que o Santos não poderia ter tido. Ontem estava na conta, um jogo fora contra o Cruzeiro. Era um placar ok, né? Se tivesse perdido, sim. Nossa, mas não é nesse jogo, né, gente? Nossa, perdeu. Faltou camisa, Henrique. Como assim faltou camisa? Faltou pra sua que mãe absurdo. Ficou pelada na praia. Vai mãe. Se ferrar. Mãe! Se você... Isso! Segue o jogo! Se você acha que um time como o Santos, que tá aí tendo como concorrente os gigantes, Corinthians, Flamengo, tá aí numa disputa de segundo melhor colocado do país, faltou camisa, não tem jeito, né? Não, mas imagina os outros. Não, né? Imagina os outros. Você podia ter falado assim: se um time que é tricampeão da Libertadores não tem camisa, imagina aquele que só tem uma. Não, mas peraí. Eu não fiz uma afirmação. Se vocês não ouviram. Você foi maldoso. Tinha uma interrogação. Esse foi. Mas sabe, mano, tem perguntas que são desnecessárias. Você achou que essa foi uma delas? Essa é desnecessária. Poderia ter ficado então, calado? Melhor. Pro bem do programa são perguntas necessárias. Aí, verdade. Vocês não sabem o que vocês querem. Então, aí eu tenho que concordar com o mano. Então é o seguinte, o Santos tem que passar régua em 2016. Acabou sendo bom, sim, porque eu não acredito que o Santos fique fora. Você não sabe o que é ano ruim, velho. Ou do segundo. É verdade. Você não tem ideia. Eu não acredito que o Santos fique fora ou do segundo ou do terceiro colocado. Não dá mais. Né? Nem dá mais. Não, não. O Atlético tem quanto aí? Não, Flamengo. Tá segundo ou terceiro. Ele disputa. Você sabe que aí, RG, vale 3 milhões e pouco. Então, ele disputa. Assim, a mais ou a menos. A mais ou a menos. Mais 3 milhões e pouco. Então, ele abre uma disputa agora direta com o Flamengo pela segunda colocação. E eu acho que é o que vale. E é passar régua, fazer o balanço, ver no que errou, ver os jogadores que servem, os que não servem, e entrar em 2017, cara, que é um ano que eu acredito que promete legal, sim. Acho que o Santos, de todos esses anos que vem vindo aí, acho que é um ano que ele vai entrar legal. Vai entrar dando ao torcedor uma expectativa muito legal, muito bacana. É nítido que um jogador tipo Michel Bastos faz falta no Santos? Eu já falei, cairia como uma luva no Santos. Eu já falei, Sombra, dependendo de quem for sair do Santos, eu acho que o Michel Bastos merece, sim, uma ia dar um equilíbrio maior. Sei lá, pode ser, né? Pode ser que vingue lá, misturado com a molecada, mesclado com a molecada lá, pode ser. Ó. Agora, precisa ver o que o São Paulo quer também, né? Também não... Não, não de graça também não, hein? Tudo bem. Olha lá, hein? Eu sempre entendo o seguinte... Mas vocês estão oferecendo as porcarias que vocês estão lá? Eu entendo o seguinte, negócio bom... Estamos dando uma ex-seleção para vocês? O negócio bom é sempre aquele que é legal para os dois. Os dois lados, para as duas partes. Eu acho que tem que sentar, tem que ver quem que São Paulo que realmente precisa e nessa posição que precisa, o que o Santos tem para oferecer e fazer o negócio. E precisa ver também se o Michel Bastos topa, né? Se quer, não sei. Sabe? Também tem isso. É, não é, também, não é só o clube, ele, né? Sabe? É o cara. E o cara quer ir? Ah, mas Santos melhorou muito como cidade. Não, não, mas eu tô dizendo, de repente o cara tem expectativa de jogar, sei lá, na China pra ganhar 1 milhão por mês. E aí? Bom, aí talvez São Paulo até prefira, porque aí vende, né? Entendeu? Então tem isso. Precisa ver com o cara o que, que ele quer, pô. Boa noite, ouvintes do estádio. E aí, Azedão? Boa noite, Sobra. Nada como ouvir um jornalista. Domênico, e aí? Boa noite, Sobra. Boa noite, RG. Chupa esse trouxa. Boa noite, Azedão. Cláudio Azedão. Esse mané aí. É, que vergonha. Ó. Chupa aí, ô trouxa. Pera aí, rapaz. Pera aí, que eu não tô bem hoje, não. Você chupa aí, seu trouxa. Você não tinha nem que vir aqui falar. Ah, ô mané. Segue o jogo. Você não é pago é pra porra, nem. Você é pago pra ouvir eu falar chupa pra você. Que é isso, Sobra? É isso. Pera aí. A rádio se esforça pra pagar o salário de um jornalista. Não é meu, não é meu. O cara tem que ter abertura no programa. E eu tenho abertura de mandar ele chupar. É isso. Chupa aí, seu trouxa. Aí. Domênico. Ah, como Domênico? Domênico? Coibindo toma o trabalho. Toma um cartão amarelo. Amarelo. Como assim? Que é isso? Amarelo Gatos, tô mandando ele chupar. Eu disse que o Domênico campeão. Igual o Dudu fez com o Fernandes ontem. Pô, campeão, só Domênico. Não, tá nervoso desse jeito. Não, somos não, pera aí, pera aí. Ah, vocês não são campeões? Ainda não, falta um ponto. Vocês são de sacanagem. Eu só tô mandando ele chupar, só chupando, é isso? Quase que você fala. Eu estou mandando o senhor respeitosamente chupar muito. Deixa só concluir. Não é pouco, não. É. Muito. E não dá risada, não, que você sabe. Não, não, pera aí, pô. Pera aí o Catso. Pera aí. Você tá parecendo uma caneta marca-texto, você, fala, ó. Zedão. Só pra muito obrigado, é homenagem a um time que o senhor não gosta muito. Aliás, o senhor veio de verde hoje, né? É. Engraçado, hein? Não, eu não tenho preconceito. É? É. Fala, Zedão. É, campeonato totalmente vergonhoso. É, vergonhoso. Né? Palmeiras ganhar esse campeonato. É, chupa aí, ô trouxa. É igual um mendigo sem braço ganhar uma luta no UFC. Como assim? Não tem merecimento nenhum. Ah, mas foi assim mesmo. É vergonhoso. Mas com um braço só ganhamos dos trouxa. Você vê? É isso aí. O Paulo Nobre comprou até Deus. Que a sorte que vocês estão dando. E deve ter pagado a vista pra Deus. Nossa, é verdade. Botafogo ontem parecia o Barcelona. E vocês pareciam o Palmeiras mesmo. Horrível. Vergonhoso. Peraí, você tá aqui pra... Peraí, só. Entendeu? O senhor está... O senhor está aqui. O senhor está aqui. O senhor está aqui. O senhor está aqui pra falar do seu Santos e não do meu Palmeiras. Time, não, rapaz. O senhor não vai falar do Palmeiras aqui, não. O senhor não vai falar, não. Mas ele é santista. Não vai falar, não. Ele já está de brincadeira. Ele é santista? E eu vou falar uma coisa pra você. Tatuei no meu tríceps chapéu terror. Como? Ah lá, lá. Chapé terror. Chapé terror? É. Chapé terror. Só que tem um detalhe. Tem quatro que fazer... jogos ganhando, hein? Cuidado aí, ô Marcatinho. Só que tem que tomar cuidado, viu, Azedô? Do quê? Vocês têm que fazer a parte de vocês, vocês não fazem. Não, isso é verdade. Então, calma, então, vamos pro burbaço. Aí também não dá, né? É... Só torcer pro outro perder, não adianta. Parabéns ao Palmeiras, o pior time é ganhar o brasileiro. Parabéns, ó. Eu não aceito o seu parabéns, porque eu não quero. Eu não quero o seu parabéns. Vergonhoso. O seu não é bem-vindo aqui. Olha, deixa esse aliás, idiota falar, não viu? É só eu que falo, o torcedor do Palmeiras não quer o seu parabéns. Não quer, sabe? Porque a gente é, ó, é uma campanha. A gente não precisa de vocês. Do ouvinte, viu, Lulu? O Palmeiras não vai ser Enia. Em homenagem à vovó, vai ser nona. Ah, nona, sensacional. Vai ser o quê, vovó? Nona campeão nona. Mundial brasileiro. É nona. Nona. Ah, é, mas ó, Cláudio Azedão, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui no programa. É um prazer enorme. Sabe as palavras. É teu prazer. Hã? Eu sou seu, porque dos outros não é. Não, prazer. Ah. Dos nossos ouvintes? Ih, dos nós nossos gostamos ouvintes. De ter profissionais da sua qualidade. Você não pode falar, dizendo, o senhor não pode falar por todos os ouvintes, não, tá? Tava engasgado, o senhor chupa mesmo aí. O Domênico é... Não, não tem Domênico, chupa. Chupa. Calma, é um leão. É, calma o cato, você chupa. É um leão cheirado esse fora da jaula. É um louco. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Tá, o cara, é verdade. É triste, né? Você não interessa. Você briga com o é triste, não. Da rádio. Eu tô muito feliz, não eu tô triste. Eu sou um comentário na faculdade de Santos. Ah, não, Domênico tá com TPM hoje, não é possível. Fiz curso lá fora. Ah. Eu fiz na BBC. É curso que você fez? Para. Pra aguentar um para. Senhor assim. Para, senhor, totalmente não, o senhor me desprovido respeita. De. O senhor me respeita, senhor. Isso aí não dá. Não dá, não dá. Eu quero mas que você respeite demais você. Se não dá, o senhor se retira. É, impressionante. Mas olha, Azedão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado por você. Eu já agradeço esse trouxa. Ah, Domênico, pelo amor de Deus. Ó, ele consegue te desestabilizar. Vou falar uma coisa, RG. Ah. Chapé terror. Vem que vem. Vocês vão ver a linguiça da chapé. Então torcer, é que engraçado. Vocês torcem há 20 e poucas rodadas. Não dá, né? Eles vão torcendo. Agora é esse, agora é aquele. Torcendo aí, ô Mané. Chupa, azeitão. Chupa aí, ô trouxa. Zedão, o Domênico leva você muito a sério, cara. Ué, isso é medo, né? Não é isso, é medo. RG. Faz o cara parte... não comemorar o título aí, não é brincadeira, né? É só um minuto, vocês não estão entendendo. Faz parte da brincadeira, a gente não tem que brincar. Ele leva então você ele tem que chupar. Isso chupa. É verdade. O Domênico? É isso. Isso é medo, RG. É medo. Sabe quando o assaltante tá chegando, você vai tremendo já? Ah, você assaltante mesmo, tem jeito. O Santos é o trombadinho, e você é o senhor, senhor Santos, com o relógio de ouro. Desculpa, o seu Santos tá fazendo mal pra ninguém, hein, filho. Desculpa, hein. Teu Santos tá fazendo mal pra ninguém. Peraí. Opa, peraí. Foi roubado também, ontem. Peraí. Quer falar? Que roubado. Pênalti de vocês nem foi. Fala aí, ó. O que não foi? Fala aí que o pênalti que você... Mano, o pênalti do Santos foi... Que pênalti que foi aquele lá, ó? Para, velho. O cara tá mais perdido que o Waze sem Wi-Fi. O Cruzeiro deu um gol pra vocês lá, ó, Mané. Mas vocês chegaram no jogo. Fala como é que foi o jogo aí. Agora, esse Domênico Gato, ele, olha, ele se liga mais no pênalti do Santos que na garotinha palmeirense de rosto pintado. Eu chegaria muito pelo contrário, eu falei da garotinha. Você nem sabia. Ô, Sombra. Não sabia porque não foi divulgado. Vocês chegaram a ouvir a declaração daquele... Foi, mas não fiquei sabendo. Agora, o do jogo do Santos, claro, tava passando o Palmeiras e mostrava o jogo do Santos. Ué, vocês chegaram a ouvir a declaração daquele... Do diretor do Cruzeiro lá, aquele Vincentim? Não. Do Eber? É. Não. Ah, é. Que vai comemorar quando ele se aposentar? Ele falou que o dia que o Eber se aposentar, que ele vai dar uma festa na Toca da Raposa, vai fazer um churrasco. Caramba. Mas acho que não é só ele não que vai fazer isso. Ah, mas o futebol deveria comemorar a aposentadoria do Eber, viu? Que ontem ele deu um chilique lá, falando que o Cruzeiro foi prejudicado e etc e tal. Eu concordo e discordo, porque eu concordo com relação a todos os outros aspectos que ele abordou a respeito do Eber e Roberto tudo Lopes. Que é lado, né? Mas eu discordo com relação ao jogo de ontem, porque o Cruzeiro aí, na minha opinião, não foi tão prejudicado assim. Mas que o Eber é um cara extremamente desrespeitoso até com atletas, isso ele é. Bom, ele encara, ele afronta, ele aí o atleta vai pra cima dele, aí ele mete o cartão vermelho. Acho que o problema não é esse, o problema é só apitar direitinho, viu? Porque afrontar é outra coisa que... aí também invertendo as coisas, né? Porque o que tem de jogador que afronta não, o árbitro... Não, mas ele provoca, Sombra. Ele é cheio de querer ficar tirando os caras. Ele vai pra cima no jogo da porcada aqui, absurdo. No jogo da porcada, ele empurrou o Dudu, velho. Ele meteu quase um safanão no Dudu. Verdade. Se é um jogador que faz isso, pega 6 meses de gancho, velho. Tá de brincadeira. Bom, vamos falar aqui da BV Financeira, por favor, Benja. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Boa, Narigudo! É BV Financeira, Estádio 97. Também tem oferecimento de Bozano, né, menino? Opa, com certeza, Sombra. Não, já é um puta velho, 35 anos. 34, mano, 34 ainda. Faz quando? RG, só em fevereiro do ano que vem. Uma criança ainda. Tá nada. Hoje sai um baita sol, RG. Você vê a galera transpirando? Pô, dá pra saber quem tá usando o Bozano Extreme e quem não tá. Dá. Quem tá usando é quem não tá fedendo e não tá com aquela pizza nojenta embaixo do braço. É verdade. Agora quem passa do teu lado fedendo, gato morto, velho, é porque não tá usando. E o que tem de gente por aí que ainda tá panguando sem usar o desodorante Bozano Extreme, não tá escrito, velho. Então se liga nessa dica, hein? Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, fala a verdade. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano, ela nasceu para salvar a sua vida. Sabe por quê? Ela inovou e trouxe para você o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai estar agora na academia fazendo aí um pulley, tá certo? Para costas. Como que é? Um pulley. pulley? Um pulley articulado. Ah. Sabe aquele exercício que você puxa assim pra trabalhar o dorsal? Sim, um então, pulley. Quem tiver do teu lado, por exemplo, um supino, não vai morrer, porque você vai estar cheiroso. Você não vai estar com aquela caatinga, velho. Aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai estar top, você vai estar cheirosão, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila fala. Não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, é isso aí. Estádio 97, aqui na Energia 97, trazendo as manchetes, né, seu Bento? Boa, vamos ao Corinthians. Ah, é o Corinthians, hoje é o bem contra o mal. Olha, é isso, mano. É o bem contra o mal, vamos chutar o Inter pra Série B. Vocês vão rebaixar os caras, mano? Se Deus quiser. Ô, e mano, Deus quer. Vocês ganhar é capaz de quase rebaixar Deus os caras. Tem a chance mesmo de deixar bem perto. Ah, mas tá com cara mesmo de Inter. Ah, porque, ô, Sombra, mesmo que o Inter vença hoje o Corinthians, ele ainda fica na zona. É. Ainda. Ainda mais porque o Vitória... Imagina abriu... se perder. Não, depende, viu, Domênico? Eu acho o seguinte, se o Inter ganha, mas aí teria que ganhar de 5 gols de... Mas não fazer 5 de, dif... né? É, 5 de diferença que teria que fazer. É porque o gol pro dos caras não é melhor, né? Mas diga aí, diga tem aí. Tem 6 negativos. Também o Willian foi que nem o Paulinho do Santos, lá, discutiu com o torcedor na saída lá do CT do Corinthians. Isso. Já tava já, não queria já fazer faz tempo esse serviço também, O Corinthians falou tchau, né? Quem? O Corinthians devia contratar esse torcedor, velho. Esse cara aí prestou, esse cara prestou um bem ao clube. O Corinthians deveria ir atrás desse torcedor, aí contratá-lo. Vai que ele dá uma peitada em mais 6 ali, o Corinthians tem que afastar mais 6 aí por justa causa. Então, olha, então podia... qual é o nome desse cara aí? Ele não quer peitar goleiros por aí, não? É, podia, né? Olha, ele podia dar uma questionada no Marquinhos Gabriel, no Guilherme. É, quem mais? Tem uma meia dúzia aí que vale a pena dar uma peitada, o Giovanni Augusto. Por exemplo, o Walter, o Fagner, o Wilson, Balbuena e o Guilherme Arana. Sim. Aí o meio vai ser o Christian, o Camacho, o Marquinhos Gabriel e o Wendel. O Wendel vai jogar no meio campo. É, Marlone e Romero. O Marlone é que tá na final do Puskas, pelo gol do Cobressar. É mesmo, é? É. Inclusive, aliás, aí mandou um chupa pro Messi, né? Com todo o respeito, mano. Sabia, hein? Mas você sabia, hein? Mas você sabe quem vai ganhar o gol Puskas? Não, ele concorre com mais 2 gols dele também. Ah, é? 3 gols do Marlone. Não, então, só o Marlone? Primeiro, cara, eu acho que esse prêmio é uma grande baboseira com relação a esse prêmio Puskas aí. Ah, por quê? Puseram, então, o gol mais bonito. Puseram o gol do Messi, Sombra, um gol de falta. Tudo bem, é um gol bonito? É um gol bonito, mas não é pra concorrer ao melhor prêmio. Porque os caras gostam de fazer uma média com o Messi também, né? Qualquer coisa precisa ter o Messi, que é pra brilhantar a festa, mas enfim. É pra ter um convidado que chama atenção? É uma cretinice sem tamanho, cara, mas... É, hoje, o Prêmio Puskas precisa muito mais do Marlone do que o Marlone do Prêmio Puskas. Você tá de brincadeira. Marlone joga no Corinthians, o cara titular hoje contra o Inter. Não, você tá achando que vai baixar o Inter, não, Perge! Perge! Tá de brincadeira? Tá louco? O bagulho é louco. Jesus amado. Quem quer buscas perto do Marlone, velho? Tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem, velho. Então o negócio é o seguinte, com relação ao jogo de hoje, Sombra, vamos lá, por partes. Ah. É, o Corinthians ele vai adotar um posicionamento um pouco diferente. O Wendel vai jogar hoje no meio campo, ali articulando ali pelo meio junto com o Camacho e aberto nas pontas aí, numa ponta o Marquinhos Gabriel, na outra o Marlone. Tá certo? Aquela linha de 4 vai ser composta dessa forma. Lá na Silveira, frente é o Romero. Marlone joga, Silveira. Marlone vai jogar. Marlon então vai jogar. Eu sou presidente do Inter, eu já programo 2017, viu? Porque vai cair. É, possivelmente. Vai fazer 3 gols hoje. Então o negócio é o seguinte, o Corinthians, cara, ele tem a obrigação, ele tem a obrigação hoje de vencer o Inter. Primeiro, vamos lá, por partes. Matematicamente falando, o Corinthians hoje, ele tá com 52 pontos, tá certo? Ele tá com 52 pontos. Ele tá hoje, Sombra, atrás até da Chapecoense. Perdão, ele tá com 51 pontos. 51. Porque se o Corinthians vence hoje, ele chega a 54, ele não entra ainda na fase de classificação aqui no G6. Porque o Botafogo tem 55. O Corinthians tá com 51 pontos atrás de Chapecoense, Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense. São os times aqui que estão brigando aí por 2 vagas aí nesse G6. É, o Corinthians tem a obrigação hoje de vencer o Inter para poder voltar a sonhar com uma possível vaga da Libertadores pro ano que vem. Porque o Corinthians, na próxima partida, ele pega o Atlético Paranaense, que é um adversário direto. É um jogo que o Corinthians ele tem aí como obrigação também, se quiser almejar alguma coisa para o ano que vem em termos de Libertadores, ele tem obrigação de vencer o Atlético Paranaense jogando em casa também. Certo. Tá certo? Então já começa por aí. Antes de pensar no Atlético, o Corinthians precisa pensar no Inter e vencer bem o Inter. Tá certo? Não é vencer aquele resultado meio a zero. Não, tem que ganhar do Inter atropelando. Atropelando. Tem que jogar esse jogo com raiva, cara. Com raiva. Porque já tem aí um histórico recente de... Não vou colocar rivalidade, não. Porque passou a ser ódio. Não, mano. Que rivalidade isso? É verdade, Domenico. É verdade. Existe ódio. É rivalidade, Domenico. Quando você tem, talvez, um adversário do outro lado que você... Tudo bem, ganha uma, perde outra. E acaba, talvez, aflorando aí um pouco aí os ânimos aí. Mas dentro de campo. O que acontece, já vou explicar. O que acontece hoje entre Inter e Corinthians, ou Corinthians e Inter, é ódio. Que passou aí para as diretorias e torcidas. Desde aquele episódio em 2006, no qual o 2005, quando o Corinthians venceu o Campeonato Brasileiro, quando o Fábio Costa ele saiu no pé do Tinga ali de maneira até cirúrgica, RG. Ele defende ali, o Tinga se joga, cavando um pênalti aí, jogando toda a arbitragem contra... Não, você não tá falando sério isso. Lógico que tô. Você é um brincalhão. O Fábio Santos de maneira brutal. Pensa que você vai falar sério, pô. Aí que tá falando sério, você vem e fala e muda. Eu tô falando sério. Não, é um brincalhão. O Fábio Costa, gente, se ele quisesse ter pegado o Tinga ali, hoje o Tinga não andaria, cara. Só brincadeira. Uma coisa aqui, como você disse, nem você mesmo acredita. Mas peraí. Sombra, se o Fábio Costa tivesse maldade naquele lance com o Tinga, hoje o Tinga possivelmente ele diria... Quer sopa? Dá uma piscada. Não quer sopa? Dá duas, velho. O Fábio Costa, se ele tivesse a intenção de machucar o Tinga, ele teria conseguido. Você começa a falar sério, fala então, em ódio, fala em rivalidade. Não, mas é um lance interpretativo, RG. Cabe a polêmica aí de dizer se foi pênalti ou não. Tá certo? Eu ainda vou relevar. Por mais que vocês sejam antes, eu ainda vou antes. Vou aceitar. Mas ali foi muito pênalti. Tudo bem, tudo bem. Eu aceito aí o ponto de vista antes de vocês. Na época todo mundo falou. Mas ok. Aí teve aquele lance lá em 2005, aí do Fábio Costa com o Tinga. Tá certo? E depois? Passou. Aí veio lá o jogo, Domênico Gato, em 2007. 2007, Domênico, foi o ano que o Corinthians caiu. O Corinthians ele não pode atribuir a sua incompetência aos outros. Se o Corinthians tivesse vencido o Vasco no Pacaembu, Vasco que não almejava mais nada naquele campeonato brasileiro, e o Corinthians conseguiu a façanha de perder pro Vasco em casa, Pacaembu lotado, o Corinthians teria escapado. Não escapou diante da derrota pro Vasco. O Corinthians ele ainda pegaria o Grêmio em Porto Alegre. Era um adversário difícil? Era. Só que o Grêmio também não tinha mais objetivo nenhum no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele fez de tudo pra perder aquele jogo. Fez de tudo, porque o Grêmio... Você vai entender, calma. Eu vou chegar lá, calma. Você nasceu do quê? De 2 meses? A história é longa. Eu tô explicando por que existe o ódio. Então, querendo ou não, Domenico, naquele jogo lá em 2007, o Corinthians ele poderia ter vencido o Grêmio, porque eu lembro de um lance que o Tuta, lembra o Tuta que jogou no Palmeiras? Lembro. Ele saiu na cara do Felipe, na cara do Domenico Gato. Ele tentou dar uma cavadinha, assim, mas tipo... Parecia que foi de sacanagem. Parecia que era jogo treino assim, não quero fazer o gol, sabe? Se livra aí. Mas enfim, aí o Corinthians fez de tudo ali, empatou o jogo e caiu pra Série B. Só que, em paralelo a isso, Domenico, o Goiás não poderia vencer o Inter. Não poderia vencer o Inter. O Inter perdeu aquela partida 2-1 pro Goiás... E o Inter andou em campo. E aí tem toda uma lenda, eu não vou afirmar isso daqui porque pode ser leviano da minha parte, mas inclusive o Abel Braga hoje é persona não grata e ele não é cogitado para dirigir o Corinthians em momento algum. Por causa daquele jogo, ele era treinador do Inter naquela oportunidade. E por causa daquele jogo, hoje o Abel Braga é persona não grata dentro do Corinthians. É mesmo? Porque dizem que houve até uma comemoração do Inter quando o Corinthians caiu e o Inter perdeu aquele jogo pro Goiás e o Goiás permaneceu na Série A e o Corinthians foi rebaixado. E aí tem foi toda tipo essa lenda. A derrota do Corinthians pro Flamengo? Não, aquilo lá não. Aquilo lá não. Foi do jogo. Aquilo lá foi do jogo. Sei. Foi do jogo. Sei. É que você é muito mimimi. Eu, né? Você tem uma teoria de conspiração, velho. Que dá até nojo. Você é todo cheio de xilique. Quem tá contando a conspiração você inteira é, muito, é você. Não, conspiração não. Tô citando fatos do porquê existe hoje o ódio entre clubes. Pra nós é conspiração. Pra você são fatos. Então, goleiro que não pula na bola. Não, mas é opção. Porque tem muito jogador que é apelão. Igual no videogame, o cara bate no meio. Se batesse no meio, o cara defendia. Defendia. Só que se batesse no meio, ele pulava. Tanto é que teve um Santos e Flamengo na Vila. Que vergonha. Quem foi o jogador? Foi o Leilano. O próprio Leilano. Foi bater um pênalti no Felipe e ficou no meio e defendeu. Mano, tenha vergonha nessa cara. Você não vai falar nada. Eu tô tendo vergonha nessa cara. Então, Domênico, tem aí... Bom, mas e aí? Até depois onde disso... você vai com esse lero-lero aí, meu? Então, eu tô explicando pro Domênico que ele não tava lembrando dos fatos. Nossa, esse eu não tinha lembrado. Então, já tem esse papo aí. Inclusive, torcedor do Inter lá que foi pro Serra Dourada, com faixas assim, ó, 2005, entrega Inter, o outro lá, vamos Goiás, os caras com a camisa do Inter. Torcida, o torcida depois disso. isso. Aí depois disso, Domênico Gato, ainda teve uma decisão entre Corinthians e Inter, que foi a final da Copa do Brasil em 2009. Nossa. 2009 também, aí veio aquele papinho lá do Chorão, lá, aquele tal do Fernando Carvalho, Chorão. Ai, os erros de arbitragem a favor do Corinthians. DVD, fez um DVD. DVD. Lembra aquela história do DVD? Aquela bobagem. Ele tá lá, dirigente lá. Ah, tá lá. Voltou. Então, houve toda aquela bobagem de DVD. Aí depois a torcida do Corinthians ficou zoando lá. Enfia o DVD. Enfim. E aí, depois de tudo isso, Domênico Gato, as diretorias vivem se alfinetando. Quando tem jogo Corinthians e Inter, sempre é um jogo tenso, sim. Devido a esse histórico recente aí de polêmicas. E revides, e provocações, e a porra toda. Inclusive na Arena Corinthians aí também, os caras tinham colocado lá, põe no DVD, mano, e a porra toda. O que você tá falando é tão absurdo, que até corintianos fanáticos me mandam mensagem dizendo, ele é o ápice do cinismo. Mas quem é esse aí? Isso aí é anti, velho. Isso aí é anti. Não, não sei nem se é corintiano. Não é. Quem mandou aí? O Júlio Casares. Não é corintiano. Não. Depois eu te conto. Depois eu te mostro quem que é. É lá, Leco, velho. Não. Enfim, mas o negócio é o seguinte. Então, Domênico Gato, por essas e outras, o Corinthians hoje tem a obrigação de devolver o que ele entende ter sofrido ali em 2007. Quando ele achou que o Inter aí fez de propósito, tá certo? Aquele resultado, ou pelo menos aí não jogou o suficiente pra poder ganhar do Goiás, ou pelo menos empatar com o Goiás. Então o Corinthians hoje, né, tem a obrigação aí de poder devolver na mesma moeda o que ele entendeu que ele sofreu em 2007. Entendeu? Então vamos pro pau. Bom, aí o Corinthians tem que ganhar esse jogo, mano. Como é que o time também? Inclusive, o jogo começa que horas? Às 8? Às 8, 8 da noite. Inclusive, Sombrar, se o Oswaldo quiser ter uma vida longa no Corinthians... Tá atrelado a esse jogo. Porque o Oswaldo, ele já tá sendo criticado antes mesmo da contratação dele. Ele já vai chorar. Antes da contratação do Oswaldo Oliveira, ele já tá sendo criticado. Imagina depois de uma derrota. Acho que o potinho de vitamina do Oswaldo acaba no mesmo momento que o do Ricardo Gomes, viu? É, também acho. Eu acho que o Oswaldo Oliveira não vai comer peru ali com a sacolinha do esse Corinthians. É outro, esse é outro que entrou saindo, viu, mano? Continuando com as manchetes do Estádio 97, o oferecimento do Buscapé na Black Friday. Dá uma busca no Buscapé. É nessa sexta, dia 25. Que legal! É isso aí. Continuando também as manchetes no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida. Brahma Gelada é muita economia. Você merece Extra Gol. HDI Seguros é debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Meu Deus. O placar do Estádio 97 informa. Tá acabando, hein? Mais duas derrotas pro Tricolor aí e o placar se encerra. Lá na Arena Gondá. Olha, vou gondar uma história pra vocês, né? Não vai ter nada mesmo Tricolor esse ano. Nem a vaguinha pra Sul-Americana, viu? Chapecoense 1, 2, São Paulo 0. Que timeco, hein? Que valeu esse ano mesmo pra vocês... Foi os 4-0 no Corinthians, né? E só. É, seu Bento, você foi sábio. Não, parabéns. É isso mesmo. Valeu, Mota. É isso mesmo. Tá certinho, perfeito. É verdade, é isso mesmo. É verdade que o Denis gritava, para de chutar forte. Pior. O Caio, técnico do Chape, fala aí. Caio Júnior? Gritou no ouvido do jogador que fez o gol. Mas isso era no ouvido pra que gritar? Não, não, na beira do campo. Abraçou o cara e falou, eu falei, chuta que é gol. Eu falei pra você, chuta que é gol. Rolou isso mesmo. Rolou, velho. Na boa. Para, velho. Com todo respeito ao Denis, cara, eu não daria meu filho recém-nascido pra ele segurar. Eu não confiaria nessa festa. Ô, o prédio tá pegando fogo. Não dá. Você tá lá no segundo andar, o prédio pegando fogo, você não tem pra onde sair. Você olha pra baixo, o Denis tá com o braço aberto. Oh. Pula! Você vai pular, velho? Não dá. Perdeu a moral, hein? Diga, o que tem de novo? O que tem de novo é primeiro que aquele conte lateral tudo. Que fez o gol lá... O Denner Assunção. É. O São Paulo tem prioridade. Prioridade de compra. O lateral esquerdo é bom jogador esse moleque. O cara deu um caso. Não, ele é bom jogador, Sombra. É bom, Sombra. Ele é aquele Johan aí que a porcada tá atrás aí. O cara mandou o cartão de visita. E ontem já estilingou lá, falou hoje. Eu li hoje o blog do PVC e ele disse que. a prioridade de compra é do tricolor. Diz que então, o Flamengo também estaria na parada. É, mas o São Paulo diz que o São Paulo tá começando. Ó, vamos lá. Não atropela, cara. Ele falou, é isso aí, acabou. Não, pode deixar, Motinha. Ele falou, é isso aí, acabou. Você tá precisando falar mais que eu nesse momento aqui, por favor. Vai não, o ano do São Paulo acabou já pra mim, depois do jogo do Corinthians. Ali, quando eles garantiram ali que não vai cair... Missão cumprida ali, Missão Martinho. Cumprida... Não, foi uma garantia matemática. Não. Aliás, nem matematicamente está garantido. Diga-se de passagem. É que a chance do São Paulo cair é a mesma do Palmeiras não ser campeão. É, exatamente. Ah, então é porque eu sou vocês acreditavam, né? O São Paulo depende do jogo de hoje. Se o Corinthians ganhar, o São Paulo não cai mais. Isso. Não, acho que se empatar já... Se empatar ainda tem chance, porque eles têm 6 pontos, né? Não, é... Não, Internacional eles pode chegar a quanto? Eles vão a 40, tem mais 6. 46, chega... São Paulo tem 46. Então, aí precisaria ver quantas tudo. Vitórias, né, Domênico? Não. É, aí acho que aí, empate. Deixa eu ver aqui, peraí. Dá uma olhada aqui. Vamos ver aqui, São olha. Paulo tem 12. O Inter, o São Paulo tem 12 vitórias. E o Inter 10. Pô. O Inter então, tem 10. Ele ganha das duas próximas, vai para 12. Vai a mesma coisa. Não, aí tem que ver o saldo. O São Paulo tem 2 de saldo hoje. Então, se o São Paulo perder as duas e próximas... E o Inter teria tem hoje menos 6. Então, supor... precisaria ver gols, essas coisas. É. Então, vamos supor, a gente está calculando um empate hoje. É, né? O saldo fica esse aí. Isso. Aí, Sombra, se o São Paulo perder no mínimo por 1-0, ele fica com saldo de 0. É. Tá? Porque duas derrotas, certo? Isso. E aí os caras precisam ganhar de 3-0 e 3-0, é isso? É difícil. Também. É isso? Mas aí iria pra gols pro. Como vai. É que tá gol pro? Gols pro, o Inter tem 33, o São Paulo tem 37. Se eles ganharem de 3, eles passam. Aí passa. É, só tem um detalhe. Mas é uma chance quase que impossível. Só tem um detalhezinho. É. O São Paulo pega o Santa Cruz em casa. Para, os caras estão discutindo. E o Inter pega 3 jogos grandes. São os 3 últimos jogos grandes do Inter. A gente sabe disso. Né? É difícil. Vai ter como? Não tem como. Isso não é que não tem como. Pera aí. Se a gente brinca que o Palmeiras ainda pode perder... Não, como assim brinca? Mas não existe a brincadeira de fazer a conta. Se o Domênico não gritou ainda que é campeão, é a mesma história. Só que eu digo que não vai cair. O Domênico não diz que será campeão. Desculpa. É a mesma história, gente. Tem chance de achar alguma coisa que São Paulo... Pô, tá louco. Mas, gente, vamos falar sobre o que tá acontecendo no São Paulo, pelo amor de Deus. Ô Leco, ô Marco Aurélio Cunha, pelo amor de Deus, vocês não vão manter esses dois caras no São Paulo. Denis e Ricardo Gomes não podem ficar no São Paulo ano que vem. Não pode! Se quer mudar, se tá falando que vai investir e tal, esses caras não podem ficar no São Paulo. Ricardo Gomes não tem condição, cara. Ele não sabe mudar um time. Ele não sabe mudar. Desculpa, ele não sabe trabalhar com as peças que tem ali. É o que o São Paulo tem? É. Mas ontem era um jogo, o São Paulo pelo menos saiu com empate de lá. Pelo amor de Deus. E Denis? Querido... É duro dizer isso. Eu juro. Eu dei uma chance pra você. E você defendeu ele aqui. Eu defendi você aqui. Quando todo mundo falava, não adianta. Pá, pá, pá. Eu defendi você. Você andou salvando o São Paulo em alguns jogos. Mas, querido, você não passa segurança. Os caras, ninguém tá respeitando mais você. Você é carro batido, vai ser mal vendido. Não adianta, filho. Não, mas não fala assim com o cara também, não. Não, mano, peraí, mano. Para de fazer média aí, que você gosta de fazer média. Não, você pode falar que fala mal do Cássio, mais o cara. Do Cássio embora, para. Mas, peraí, eu falei isso do Cássio. Fala, falou. Então você precisa de um cotonete, velho. Tá você bom. Precisa limpar o teu ouvido. Você falou do Shine. Agora, tipo, falar, o Denis aí não pode estar no gol de São não Paulo? Não pode, o Denis é jogador. O Denis é goleiro de Figueirense. Até o goleiro do Chapecoense é melhor do que o do Denis. Meu, o Denis assim, você não vai conseguir essa carteirinha, moto. Nem quero. Ô, Motinho. Meu, peraí, fica também nas suas, doutor Mauro. Calma, Motinho. Fica na sua. Calma, deixa eu fazer tá nervoso, massa. Ele tá nervoso. Esse personagem deixa o dele nervoso. É bom, viu, Sombra? Fica na sua. Ótimo ator que faz o moto. Vai, pega a sua bengala e sabe o que faz com ela. Tô andando bem. Meu, não é possível. E eu vejo o Marco Aurélio Cunha, eu vejo o Leco falando. Eu tô prevendo um ano que vem vai ser a mesma coisa, pô. É impossível. Estão falando que estão pressionando. Impossível. O Leco. Estão pressionando o Leco para que o... Desestabilizei o Mota. Para que o Ricardo Gomes caia, que confirme que ele não vai ficar ano que vem. Por causa das eleições e tal. Que ele dê garantia que o técnico de São Paulo não será o Ricardo Gomes. Meu, não tem que ser, velho. É impossível. É impossível. Eu juro, eu não quero acreditar nisso, velho. Desabafou, mano? Não totalmente, ainda tô zangado. Rasgar a roupa, louca. Não, eu tô puto mesmo, velho. O botinho. Não, eu não tenho esperança, eu não tinha esperança de nada. Não espero nada do São Paulo esse ano. Não esperava mais nada e tal. Mas quando você vê a fala deles, que até é meio política e tal, porque tá acabando o ano, não quer falar, a convicção na voz deles, que tipo, olha, mas o Denis... Meu, para, agradecimento pelo Denis por ele ter sido reserva do São Paulo. Meu, dá chance pro moleque. Ó, e o Renan Ribeiro, já nos bastidores, tá falando, me libera, eu quero ir embora de São Paulo, eu não vou ser reserva do Denis nunca. Eu quero ser titular. Coloca o moleque pra jogar. Que susto. Ah, vai ganhar a posição no grito, então, é isso. Não, mas o moleque é muito melhor do que ele, mano. Desculpa. Mas não é o Renan Ribeiro fez 13 jogos, não levou nenhum gol, velho. É um moleque bom. Coloca, por que que não pode acreditar no moleque? Ué, alguém lá dentro tá pisando na bola, então. O moleque foi, então, foi titular da Sub-20 muito tempo. O blog do Menon diz que a situação do Denis é insustentável e que o São Paulo vai contratar goleiro. Segundo o blog do Menon, a falha do Denis no primeiro gol da Chapecoense cristalizou uma certeza, a impressão de que vinha se solidificando entre diretores do São Paulo, que o São Paulo precisa de um novo goleiro para 2017. Opa. A insatisfação e também irritação, segundo o blog, foi transmitida ao próprio goleiro após a derrota e também a Carlos, o preparador de goleiros. Para quem não sabe, Carlos, aquele ex-goleiro da Seleção Brasileira e da Ponte Preta e do Corinthians, hoje ele é preparador do São Paulo, foi um grande goleiro. Era taxado de pé frio, né? Porque na Copa de 86, na disputa de pênaltis, a bola bateu na trave nas costas do Carlos e entrou no gol do Brasil, gol, né? Que chama, né? É, abre aspas, está sendo ruim para você e para o São Paulo, foi a frase dita a Denis, fecha aspas. Abre aspas, não dá mais, o São Paulo está sendo prejudicado, fecha aspas, ouviu Carlos. Então deixa eu te perguntar. Depois um comentário, tá, mano? Sim, beleza, ovo Mauro. Você quer fazer o comentário antes? Pode não, fazer. Eu sempre você, prioridade. Não, aqui. Imagina, a prioridade é do senhor que é mais velho. Quer falar? Pode falar. Não, é só um comentário rápido. A gente tá insatisfeito com o Leco, viu? Estamos pensando. Mas vou. Não, peraí. Na semana passada você disse que iam votar no Leco. Não, mas você mudaram. Tem que ver que a política é artificial. Vamos com engrenagem. Ó, perdeu, né, mano? É só isso, viu, Leco? Cuidado com o goleiro que vocês vão escolher. Ó, então eu vou te fazer uma pergunta. É a cara, velho. Sem criar polêmica e sendo sincero. Sim. Vocês gostariam do Jailson do Palmeiras no gol de São Paulo? Vai pra lá, ó. Sabe por que da pergunta? O Jailson tem contrato com o Palmeiras até dia 31 de dezembro desse ano. Certo. A tendência é que o Price volte o ano que vem aí, porque era o goleiro titular e é o cara que a torcida do Palmeiras idolatra. Apesar do Jailson ter feito, na minha opinião, aí... na minha opinião, não. Ele fez uma campanha que levou o Palmeiras ao título. Porque se o Palmeiras tivesse com o Wagner no gol, não sei se daria pra garantir o título, né, Domênico? Olha, eu acho que sim. O Jailson salvou a lavoura. Me arrisco a dizer que o Palmeiras teria muitos problemas. Sim. E até poderia estar na liderança, mas não ia estar com a folga que tá. Porque esse moleque tá pegando tudo. Ele relacionado o Wagner, outro tava nos camarotes do lado. Você tem uma ideia, mano? O Jailson, se não me engano, ele tem umas 17 ou 18 partidas jogando como titular do Palmeiras. E ele não perdeu nenhum jogo até agora. O único jogo que o Palmeiras perdeu recentemente foi pro Santos e ele não tava jogando. Agradece o Dorival Júnior. Sombra, analise. O Jailson ele tem 35 ou 36 anos. Isso. O Fernando Prestes tem 39. Uhum. A chance do Jailson sair hoje para um clube de ponta e jogar como titular é muito grande pelo Campeonato Brasileiro que ele fez. Você acha que ele vai se submeter a renovar um contrato com o Palmeiras hoje? Eu acho que renovaria. E assumir talvez uma condição de reserva do Fernando Prestes de novo? Eu acho que renovaria. Acho que renovaria sim, porque, primeiro, o Palmeiras talvez não tenha total segurança de como vai voltar o Praz, por já ter 39 anos também, e feito cirurgias. Também penso assim. Na eventualidade de voltar o Praz e não voltar tão bem quanto antes, eles têm a segurança de ter o Jailson. Lógico, imediato. O Jailson vai ser campeão, vai ser um dos heróis do título do Palmeiras. É palmeirense. O Jailson é palmeirense, manifestou isso. E não por ele ser palmeirense que ele não poderia jogar no São Paulo. Mas justamente eu entendo que eu acho que acho que o Palmeiras, se for esperto, vai oferecer uma renovação. Não, mas o Palmeiras um aumento vai querer salarial. E se eu fosse o Jailson, ficaria assim no banco do Praz. Então, certeza. Não, que o Palmeiras vai querer renovar com ele, eu não tenho dúvidas. Eu tenho alguma dúvida, talvez, se ele quer, ou pelo menos queira. Ah, eu acho que vai querer. Eu acho que sei da bocha. Só palpite, mas eu acho que o cara tá bem lá, tem um bom ambiente. gente... Ah, e se bobear, corre o risco de ficar muito pouco tempo na reserva do Prazo. Então. Se bobear... E vai ser o goleiro titular campeão. A Dinorada Bocha disse que já tá certo. Ó, Sombra, só pra falar mais uma coisa do São Paulo... Se ele é esperto, ele fica. Essa campanha do São Paulo... Desabafo, segunda parte. É que você fica remoendo, né, velho? É uma coisa louca, você fala, eu não vou me importar. Ah, Boboleta, continua aí. Eu não vou me importar. Você ficou no chato do caramba, tá aqui. É um saco isso aí, pô, já entendemos. Quebrou o dente, velho. A cara do Moto, o Moto tá bravo. Falando do Denis, ela vai falar, já entendemos, tá ok? Vai repetir... O comunista adora repetir a mesma coisa sempre, por isso que eu não tenho paciência. Essa é a terceira pior campanha da história do São Paulo. É verdade. Então os caras não podem pensar que tá tudo bem, porque apareceu, os moleques jogaram 3, 4 jogos bem. Mas eu vou rebater você em algumas coisas. Vamos lá. Vou rebater. Assim, eu entendo o que você está dizendo. Às vezes quando você vê uma entrevista, você fica ansioso, porque você quer que o dirigente chegue lá na frente do microfone e fale: eu vou mandar embora esse, eu vou resolver o problema trazendo um grande centroavante, vou resolver o problema trazendo um grande goleiro. O que eu entendo é só... Não tô dizendo que eles vão fazer isso. Eu penso também como você. Acredito que o São Paulo, para se resolver pro ano que vem, no mínimo tem que acertar técnico. Acertar preparação física. Sim. É uma coisa que pouca gente fala, mas eu acho a preparação física do São Paulo... Horrível. Sou leigo, é verdade. Mas pra mim é muito tempo que eu acho que... Não é esse ano. Há muito tempo que eu acho que o São Paulo, no segundo tempo, cai demais. Acho que o São Paulo precisa, assim, de um bom lateral esquerdo, precisa de mais um bom meia e mais um bom centroavante. Cara que faz gol. Você não daria uma nova chance pro Reinaldo, que tá na ponte? Não. Porque na ponte ele tá jogando bem, velho. Não, isso é outro capítulo. Bom, então, eu acho... Goleiro, preparador físico, lateral esquerdo, treinador, mais um meia, porque contar só com o Cueva como armador não dá. É bom jogador, mas se o cara não tá bem ou desfalca o time, não tem mais quem arma o time. E centroavante. São Paulo precisa. Agora, eu vou dar o direito que... dar o direito aos dirigentes, no primeiro momento, também não se manifestarem tão abertamente. Porque se eu fosse dirigente, eu também não poderia chegar junto à imprensa. Eu mesmo que tô aqui, eu não jamais chegaria junto à imprensa e falar: vou fazer isso, quero mandar embora o goleiro, quero mandar embora esse, quero trocar o treinador. Eu não posso fazer isso. Jamais poderia fazer isso. Embora o torcedor mais fanático, como eu também sou fanático, gostaria de ver, mas não seria inteligente. O que dá, eu sei, a preocupação no torcedor... É que ele não sabe o que passa na cabeça do dirigente. Se o dirigente está pensando também como torcedor, ou se o dirigente está pensando de outra maneira. Não, acho que está tudo bem, falta pouca coisa. Mas então, esse é meu medo. Eu sei. Então, assim, por isso que eu não posso ser tão incisivo nessa crítica e falar assim: bola, fora, Marco Aurélio, não, fora. Não, porque o Leco deu uma entrevista falando que o Ricardo Gomes seria o técnico do São Paulo. Eu não sei se vai ser. Mesmo ele falando. Então não fala. Não, concordo. Às vezes é bom não falar. Mas é melhor, não. Não fala, não. Você foge, RG, da pergunta. Não. Gente, o ano não acabou. Nós estamos preocupados com esse campeonato. O que está acontecendo agora? Vamos pensar nisso e tal. Mas quando todo presidente diz que o técnico está prestigiado, você sabe que não está e que vai cair. Eu sei disso, RG. Mas só que a forma como eles falam e o que eles mostram e o pensamento que todos que estão ali no comando mostram é exatamente isso. Chegou o Wellington, nem que ninguém esperava. É igual o Márcio Naga lá, você viu? O cara chegou em casa no dia da morte e falou: tudo bem? Tudo? Tudo bem? Ok. Você vai ficar acreditando? Não dá pra abraçar, RG? Você abraça tudo? Ela falou. Ela só com o baldinho de pipoca. Ela falou: amor, a gente tá falindo, precisamos fazer os cortes. Mas então é aquilo. Agora, eu espero de fato que, lógico, que os dirigentes do São Paulo estejam se mexendo nos bastidores. Wellington, ninguém esperava. Chegou. Não acho que o Wellington nem agora... A minha esperança... Eu acho um bom jogador. Acho um bom jogador. Mas ele vem para a posição do Kelvin. O São Paulo perderá o Kelvin. Então o São Paulo, na verdade, eu acho que ele não tá... Não acho o Ney mais jogador do que o Kelvin. O Ney é mais jogador do que o Kelvin. Mas estamos perdendo um e trazendo um outro. Acho que o São Paulo realmente ainda precisa reforçar essas demais posições que a gente já mencionou aqui. O Mena não fica, né? Com certeza. Graças a Deus, então, pra vocês. Graças a Deus. O cara é horrível. Graças a Deus. É horrível. O Mena não fica, o Michel não fica, graças a Deus. Agora, estamos recebendo um estranho no Ninho, que também é São Paulino, tá aqui. É o Anderson Neves, tá aqui de acordo com a... E olha, atenção... Parece cantor sertanejo. Talvez, né, a gente tenha um caminho interessante pro próprio Mota nesse programa. Por quê? Porque o Anderson Neves é psicólogo. Olha e aí. Veio fazer o Estádio 97. Sim, tamo aí, gente. Seja bem-vindo, Anderson, tudo bem? Eu estou ótimo, agradeço aí estar recebendo aí pessoal. Nós que estamos recebendo você, não é você que está recebendo. Exatamente, essa oportunidade. Você é de dupla sertaneja? Ainda não, quem sabe num futuro próximo. Você acha que eu tenho jeito? Você canta sertanejo? Jeito. Todo mundo tem jeito. Lógico. Você é cantor? Tô muito nervoso. Ô, Fabrício. Não, relaxa. Você é cantor? É Anderson. Anderson. Anderson, você é cantor? Não sou não. É? Só no chuveiro só. Ô, Anderson, vem cá, tô vendo que você é psicólogo, e aí? Como você diagnosticaria o Mota? Ah, o Mota tem algumas síndromes sérias aí. Ah, isso aí. É mesmo? Isso tem que ser trabalhado. É mesmo? Sim, sim. Por exemplo, eu escutando o Mota, eu tenho sérias divergências com ele. Hoje eu concordo plenamente. Hoje ele o que ele se colocou referente ao futebol... Mas quais seriam as patologias do Mota, as insanidades dele? Eu acho que o Mota é meio esquizofrênico. Ele deve escutar vozes em volta dele. Mas você é psicólogo clínico, esportivo? Atualmente eu estou atuando na área social. Eu atuo numa ONG onde a gente atende crianças e adolescentes. Aí, ó, leva o Mota, então. Mais um, faz cala a boca. Eu acho que é adequado ao Mota, fazendo porque bem. O Mota nasceu numa árvore no Amazonas e depois ele foi adotado num morro de Santos. Ele foi tirar o visto com o maior de idade. É tudo muito estranho na vida dele, né? Emancipado aos 15. E você já atendeu algum famoso, cara? Já atendi, já. Mas de novela, jogador... Comentarista, ex-Corinthians. Jogador e já atendi cantor. De qual clube você atendeu o jogador? Portuguesa. Nossa, esse aí precisa de ajuda mesmo. Esse precisa de ajuda mesmo. Tadinho! Ó, pra você ter uma ideia, depois dele atender o jogador da Portuguesa, ele foi procurar ajuda. Ó, não é o Everton não, né, do caso Everton. Não vale nem mencionar pode falar. Aqui porque... Não, mas vai que ele fala, né? Vale, mas você pode comentar, não precisa falar que é a pessoa, mas você pode comentar o problema que ele teve? A questão era a motivação mesmo, foi um trabalho meio em grupo com... Ah, então é o Wesley, né? Foi esse. Não, é jogador da Lusa. Uma questão de motivação, tava sem motivação, sem ânimo pra exercer a função. Também, mas aí, que você fez? Não, aí eu quero saber o que você fez pra motivar o cara. É complicado. Quando o cara joga no São Paulo, no Palmeiras e Corinthians, ele fala, eu não tenho motivação. É até triste, porque às vezes são jogadores que ganham mais de 100 conto. Agora o da Lusa não recebe, né? Aí é difícil. É, mas Sombra, salário não é motivação. Não é. Não é motivação. Salário motiva por 3 meses. Acho que 300 pau por mês não motiva ninguém. Não. Ele motiva por um tempo. Ele não ganharia isso. Ele motiva por um tempo. Depois vira comum, né? Depois vira comum. Salário não é motivação. É mesmo, cara. Salário não é motivação. Isso acontece muito isso. Ah, o Cuca usa muito essa fala. É. Tem que estar todo motivado aqui porque ganha 500 pau por mês, está pagando salário em dia. Isso é totalmente equivocado. Porque o Cuca é uma pessoa que não acredita muito na psicologia do esporte, né? Então. Sim, mas, por exemplo, esse caso da Portuguesa, não sei se tem a ver... Mas você pega ali, ó. A Portuguesa é um time que tava com uma estrutura precária. Você tinha jogos ali que atleta precisava levar, às vezes, aí, fruta de casa para poder comer antes do treinamento, porque o clube não tava disponibilizando pela crise financeira. Pão com manteiga, coisa do tipo que é natural ali. O cara come, às vezes, no vestiário porque sai correndo de casa muito cedo, às vezes o cara sai em jejum. Ele chega no vestiário ali se trocando, ele come uma fruta, ele come ali um pãozinho ali, um carboidrato, para poder dar energia pro treinamento. E muitas vezes o cara não tem isso. Então passa por isso também, não é só o valor. Claro, todo mundo quer ter o seu salário em dia, porque você tem seus compromissos financeiros, você tem fatura de cartão, tá pagando o teu apartamento, teu carro, enfim, você precisa receber em dia. Mas fora isso, a estrutura de trabalho também não era favorável. Então já deixa o cara meio pilhado com relação a tudo isso, né? É complicado, cara, é complicado. É porque eu trabalho nesse Mas caso... Mas você foi contratado pelo clube ou você foi contratado pelo atleta? Não, foi pela assessoria do atleta. Nesse caso, por exemplo, a Tetra buscou não por via... Ele não queria melhorar o seu empenho dentro do campo. Uhum. Porque a psicologia do esporte tem uma vertente que trabalha justamente isso. Para melhorar a equipe, para trabalhar grupo. Pra... Já esse caso, nesse atleta atendimento, foi uma terapia pessoal mesmo. Então, algumas questões, essa questão de desmotivação, não só para exercer a função. Desmotivado para o dia a dia. Eu não digo depressão, porque depressão é muito, muito distante da motivação, né? Ele estava sem motivação mesmo pro seu dia a dia. Como pode acontecer com qualquer um aqui? Agora, Anderson, eu queria falar uma coisa pra você. Ô, Aguinaldo, boa noite. Boa noite a todos. Boa Aguinaldo é divertido. É. Você não viu nada. Você não viu? Eu vou falar uma coisa pra você. Quem viu? Eu ando totalmente chateada. Você tá triste, eu senti. Eu ando muito desagradável com a vida. Você tá triste, eu senti. Estou precisando sentar no seu divã. Por quê? Que você me motive. Por quê? Por que tá te desmotivando, Aguinaldo? Oi? Mas o quê? O que te desmotiva? O que tá te trazendo tristeza? Na verdade, é a vida. Ah. Eu não sei se você sabe, mas a vida às vezes não leva a caminhos com paredes. Você bate a cabeça e nossa, tá meio louca mesmo. E eu estou sem minha mulher, que não quer. Como assim sem sua mulher? Eu não sei, sobre. Eu queria entender essa merda. Porque você se dedica, você lava a couve pra pessoa, porque a pessoa pede? É. Eu quero a porra da couve, velhinho. Eu quero a couve, velhinho. Opa! Ei. E você lava a couve. Ei. Ah. Você fala de mim, eu vou aí e soco você com o microfone calma, na cara. Calma, Domênico. Tá vendo? É isso aí, agressão. Você, se falar comigo, se falar de mim, aí você vai apanhar. Muito pelo contrário. Cuidado com o que você fala. Usa aí. Usa roupa de cozinheiro sem nada por baixo, eu uso. Ah, você ficou com aquele ventalzinho assim com a... Sem nada por baixo. Aí já não é comigo. Porque eu vou te falar uma coisa, Mota. Né? Se tem uma coisa que eu me orgulho, é da minha bunda. Ah, é grande, ah, gente. Ela parece uma moranga. Parece. É uma moranga. Ô, é meme, hein, velho. Você precisa fazer cocô no tanque, mano. Você viu o tamanho desse traseiro aí? Então, mano, eu queria ir com esse psicólogo, o gato. Eu queria deitar no divã dele. Queria ser atendido nu. Pra ver se me motiva mais. Será que não seria o caso, Aguinaldo? Olha, eu não sou psicólogo, mas... Homenagem? Não, fala caso com o de você aqui, fazer Reginaldo. Assim, comprar um pó de café daqueles especiais... Já me lambuzei toda. Ah, é? Parecia... Sabe quando você vai no em Porto Seguro e tem isso? Bagulho? Mas aquele café que é o mais caro do mundo, que o passarinho fez cocô. Não, é um macaquinho, não é? É um macaquinho. É um macaquinho. É isso mesmo. E aí, Aguinaldo? Não sei se é macaquinho ou se é um... É saguia, tipo um saguia. É verdade. É bom esse café, é bom. É bom, né, amor? É bom. É bom. Nossa, eu vou te dar um, Domingo. Café é todo duvido. E se você fizer um cafezinho desse caro? É muito caro. Olha, pra tua mulher. Eu já me lambuzei no melhor café que existe no mundo. E não deu certo. E café é bom, hein? É bom. Café é o elixir da vida. Amor, é o que a gente conversa. Amor, eu te dou isso aqui na cara, ó. Calma! Domênico! Amor, eu esfrego da tua veia. Calma! Amor, fala é tua mãe. Anderson, Anderson, você está vendo por que estou assim? Ô, seu trouxa, foco lá. Eu acho que isso aí é necessário uma terapia de casal. Terapia de casal também. Não é terapia de casal. Ô, brother, peraí, aqui não é São Paulino, é você que é São Paulino. Terapia contigo aí. Olha que preguiça. Pra que agressivo? Vem com esse papinho aqui, não. Que momento de deselegante. Aí a não é aqui não, brother. Se colou, irmãozinho. Aí o papo é gelado, não é aqui não. É apelou, né? É apelou, aí apelou. Apelou. Ô, Sombra, só pra terminar. Doutor, só pra terminar, Sombra. Diga, Aguinaldo. Desculpa, só pra terminar. Eu... A partir do momento que eu vi esse doutor aqui, eu gostaria de ver muito ele com uma sunga branca com a saroba viva. Eu vou falar pra você. Saroba viva. Saroba viva? Nossa, que quem, fase, o doutor? O doutor. Ixi, isso, ixi, nada, isso aí é um Rivotril natural. Nossa. Rivotril. Não, Rivotril não. Como é que chama aquilo que anima as pessoas? Fala o remédio que anima. E aí, doutor, aí, ó. Rivotril pode ajudar muito. Parabéns, doutor. Você se cuide assim. Não, mas você falou agora a respeito de um termo que deve ser corriqueiro pra você na tua profissão. Saroba? Não. Saroba viva? A DR dos casais ali. Você vai fazer uma terapia em casal, cara. Puta, pô, deve ser um bagulho, né, assim, que você deve rachar o bico. Eu, às vezes, aí eu tô num restaurante, eu ouço assim o casal quebrando o pau na mesa do lado, você já fica meio que prestando atenção, mesmo sem querer, porque às vezes a mulher tá falando com raiva, brava, fala alto. E é um bagulho que dá uma vontade de dar uma risada da porra, velho. Você já teve algum fato, assim, curioso, alguma coisa do tipo, assim? Ouvido de trena. Não, porque, ó, eu sou especialista em dar risada quando não pode, cara. Eu sou especialista em dar risada quando não pode, velho. Por exemplo, você já viu alguma coisa, assim, que te fez dar risada na cara do paciente ali, do teu cliente? Você fala, pô, desculpa, mas não tive como conter. Não, já aconteceu de rir junto, assim. E separado é só depois dos 50 minutos que ele se vai, aí pô, mas às vezes, dependendo da situação, pode ser tão engraçado, cara, não é não? Ah, tem coisas absurdas. É? E muito divertidas também. Qual foi o mais absurdo, assim, que você já ouviu, assim, sei lá, nesses anos todos de carreira aí? Ah, mano, não sei se convém comentar aqui, porque a pessoa pode estar ouvindo, né? Então... Ah, vai, dá de novo. Ah, mas não pode. Eu posso perder até meu CRP. Tá dando nome. Ele pode perder o. Imagina, tá dando nome dele. Mas não pode. Você pode citar pessoas fictícias. Fala, o RG uma vez foi no meu consultório. Mas acho que o lugar. Acho que o lugar recordista. Que você encontra esse tipo de situação com casais, Não é restaurante, não é lugar nenhum, mano. Sabe onde é? Dentro de supermercado, cara. É incrível. As DR. Incrível, nossa, é legal, cara. É mesmo? Eu já escutei também uns quebra-pau. É porque é o lance onde você tá gastando dinheiro, entendeu? Mas peraí. E é complicado, cara. Mas a primeira coisa que um casal tem que fazer... Adoro. Adoro. A primeira coisa que um casal tem que fazer pra não ter problemas em relação a compras... Cada um vai fazer... É o seguinte. Não, cada um não. É só o macho que vai. Um só vai. E aquele que é o abastecedor. É o cara que paga. É o provedor. É o que banca. É o provedor. É. Abastecedor. Aí você elimina todo tipo de problema. Mas ela fica mandando mensagem pra você comprar o... Então põe a listinha aqui, escreve o que precisa e eu levo. Cara, é muito engraçado. Você pega aqueles casais novos, cara. Sombrando. É muito engraçado, cara. É complicado. Você tá de brincadeira. É complicado. Oh. E só um registro aqui, ó. E mulher no supermercado... É que nem criança na Disney, quer comprar tudo. Tudo, tudo. E quando só eu levo falta o filho... se jogar no chão só. E quando eu levo o filhinho pequeno? Puta vida. Aí o filhinho pega um carrinho pra ele, meu Deus do céu. Olha, criança e supermercado também não combina, né? Criança e supermercado. Não, não é que devia ser proibido, porque às vezes os pais não têm onde deixar a criança. Ah, deixa no carro. Deixa no carro. Mas que é um. Você é um animal. Com o vidro fechado, mano. Não, não, deixa dois pau, né? Porque criança e supermercado não pega no saco, hein? Inteligentemente, o supermercado fez o quê? Criou um carrinho pra criança, velho. Sabe? Então vai a criança. Vai a criança. Tem que criar uma joia. Não, o supermercado é feito, RG, as prateleiras, pra que ela possa alcançar aquilo que elas querem levar. Assim. Véio, Velho, Sombra, o mercado ele não tem que criar um carrinho pra criança, tem que criar um guarda-volume de infantil, velho. Você tranca o moleque dentro do armário e vai embora, velho. Aí faz as compras, volta e pega, velho. Mas o estranho, daqui a pouco vamos falar mais. Você vai fazer uma análise completa aí de alguns dos integrantes mais problemáticos do Estádio 97, tá bom? Vai falar também do Tricolor. Você vai analisar um pouco mais o Mota e o desespero dele. E o Denis. Posso falar só mais uma de São Paulo? Posso? Só mais uma, pelo amor de Deus. É uma borboleta pra falante hoje, hein? Fala. Mas tinha um grilo falante. É o seu último dia aqui no Brasil. Cala a boca. Cala a boca mais, pô. Beijo, é o último dia do Mota. Olha, chefinho, escuta essa. Valeu, São Paulo estaria sondando o André Santos, ex-Corinthians. Né? Não, não acredito. Lateral esquerdo? É. Não acredito. O tempo dele já passou também. Já foi, né? Aí já era. Eu entrego. Você não polemizou, você ferrou. Cala a boca! Ó, deixa eu só falar uma coisa, doutor Anderson, seu sobrenome qual é? Neves. Neves. Anderson Neves, valeu. Ó, eu conheço um bom psicólogo, viu, Bar? Eu não sei se o senhor conhece, o doutor 38, já vê aí? Você põe na boca do vagabundo e fala, ele tá depressivo ainda, vamos apertar o gatilho. Não, melhorei, doutor. É um ótimo psicólogo natural, Sombra, não gasta nada. É, só pra vagabundo. Olha, sempre com as soluções pacíficas. Com certeza, pacificamente. E prática também. E só um registro aí, falar em Corinthians, morreu o Solitinho aos 58. Solitinho, morreu, Vítima. Tava lutando contra o câncer, né? A criançada aí, os mais novos não sabem, Solitinho foi goleiro reserva do Corinthians nos anos 80. Pro 20 nosso, cara. Reserva do Solito, que era o irmão dele. É verdade. Né? Foi uma dupla que teve muita identidade, muita identificação com o Corinthians nos anos 80. Solito e Solitinho. Solito e Solitinho. Pena, é isso aí, uma pena. Fica... Eles eram irmãos, não? Sim, era, né? Sim. Solito e Solitinho, né? Exatamente. Muito bem, Estádio 97 da Energia 97, também tem oferecimento do consórcio Honda. Olha só, presta atenção, o ano tá acabando. 2017 já tá aí e provavelmente você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer uns planos que você vai realmente conseguir realizar? Eu, por exemplo, faz 15 anos que eu conheço o Mota, 15 anos que ele fala, não, vou emagrecer no que vem, e nada. Agora, aqui dá pra você realizar, e eu vou falar pra vocês que é esse sonho, qual é que é. Sabe qual é que é? Você vai conseguir comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só que moleza, hein? Que moleza! Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, o que o mano gasta num café da manhã. E você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Você não entendeu? Vou falar mais alto. Você não paga juros! Então não perca tempo, vá agora mesmo à concessionária Honda, ou vá amanhã, mas não deixe de ir. E faça o seu plano, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E agora o detalhe, hein? Dia 5 de dezembro, olha só, nós vamos fazer o Estádio 97 ao vivo no Banco Honda Hall, uma casa legal pra caramba. E você ouvindo o Estádio 97, que ligar e falar a frase, anota aí que é facinho. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, você vai ganhar um par de ingressos para você participar, para você assistir o Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall, no dia 5 de dezembro, um dia depois do término do Campeonato Brasileirão. Com tudo do Campeonato Brasileiro e com tudo incluso, comida, bebida, e você ainda vai ganhar um kit demais lá da Honda. Mas tem que ligar e falar, consórcio, consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Mandar um abraço especial pro Ricardo Tomoyose, grande santista. Mandar um abraço pro Danilo Pisani, grande torcedor do Corinthians. E um abraço pro Márcio Saik também, grande. Esse é corintiano, é lógico. É Honda! Posto que são todos palmeirenses, narigudo. É São Paulino, é santista. Ó, mande sua mensagem via WhatsApp. Vamos aqui no ar com a gente, mensagens de áudio, tá bom? 94-353-0150, 94-353-0150. Mande sua mensagem via WhatsApp, mensagens de áudio aqui, que virão no oferecimento do Buscapé na Black Friday. Dá um busca no Buscapé. É nessa sexta, dia 25. Dá um busca no Buscapé. Muito bem, Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos falar nisso, vamos falar do Buscapé então, né, Dodô? Vamos falar do Buscapé, né? Opa, vamos falar do Buscapé. Olha só, pessoal, vem aí a Black Friday. É, meu amigo, todo mundo quer aproveitar as ofertas. Mas sempre vem aquela insegurança, né, RG? Sempre tem aquela pergunta. Sim. Ah, mas será que a oferta é de verdade? Sim. Olha, para não passar por isso, é só você dar um busca no Buscapé. Sim. Você acessa buscapé.com.br. Aí você vai fazer o seguinte, acessando lá, você vai comparar o preço dos produtos que você quer em milhares de lojas e ainda usa o histórico de preços para você descobrir se aquela oferta vale a pena ou não, RG. Sim. Então prepare-se para Black Friday, cadastre-se, é isso mesmo, lá no Buscapé e baixe o aplicativo. Sim. Ó, tem descontos de até 70%, hein? Sim. Aproveite, mas não vai se esquecer, Black Friday de verdade é no Buscapé e esse ano é ao vivo, hein? Sim. Vai ser nesta sexta-feira, dia 25, não perca, hein? É Buscapé, meu amigo! Legal, legal, é isso aí, vamos aos ouvintes. Boa, boa, Bá, é isso aí. Vamos lá, vamos aos ouvintes, 3284-7097, no oferecimento também do Consórcio Honda. Olha, quem ligar aqui e falar, Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que se realizará dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall, tá bom? Com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Também dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Opa! Isso. Doce Encontro. Cadê o Rude aí? Doce Encontro? Aí, ó, o Rude. Pô, isso é amargo. Não é não, velho, não é não. Amargo Encontro, você tá de brincadeira. Você não colava numa Eva, velho, de domingo à tarde ali? Onde? Numa Eva ali no Vila, na Vila Olímpia. Que é de esquininha ali. Aí, ó, o Rudy tá ligado. Mas você não tá ligado. Só mas peraí. Prego, velho. Mas o Rudy tá solteiro. Não, mas uma Eva nem existe mais. Acho não, que acabou. Gente, moiou. Nessa época aí, ó. Mas o Rudy, ele... Tinha Vagabundos de Sábado, você lembra? Lembro. Opa, um abraço pro Banana. É o 20 nosso Banana. Aí também, mano. Oh, cara, ah, legal aí, ó. Um abraço pro Banana aí. Nossa, velho. Parabéns lá, aí. O Cris aí, todo mundo aí. Vaga, muito bom o negócio que tanto fechou. Eu sou. Você agarrava três ali, Sombra. É. Sem papo, já beijava já. É, os caras não tá ligado. Os caras foram pegar a primeira mulher com 30 anos. Alô. Poxa, alô. Trata uma mulher como se fosse carne no açougue. É brincadeira. Velho. Ah, falou aqui o galanteador. Ah. O que não é sexista. Mas cara. O RG, ele passa a ser... Mas vocês não acham que assim... Olha a maneira como vocês estão falando. Ao mesmo jeito que, por exemplo, o Rudy tem aquela história de tratar como carne. Não, mas não. Mas o RG é um verdadeiro Dom Juan do estádio. Você acabou de falar, pega não. 30, pega... Eu trato como carne. O cara tem uma luneta na sala pra ficar vendo o vizinho. Quer falar que não é sexista, mas tá de brincadeira. Eu trato como carne, como uma picanha do bife Kobe, uma picanha é bonita, eu cuido. Que feio. Passa um sal grosso e como. Ai, nossa. Ai. Olha aí o que você tá defendendo. Que feio. Olha aí. Isso aí. Olha o que você tá defendendo aí, meu. Aí você foi mal, Rudy. Porra. Porque caiu você tem irmã. Rapaz aí, ó. Você tem irmã, Rudy, e daqui a pouco vaza uma foto da sua irmã na internet, você não vai cumprir. O mal que você faz aos outros, às outras, será feito à sua família. Inclusive, um beijo pra irmã do Gabriel Doido da academia, a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. E vai rolar. Alô. Vai rolar. Alô. Alô. Quem fala? Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Beleza. Daniel do quê? Daniel Marspilli. Hã? Daniel o quê? Daniel Marspilli. Marspilli, meu, tipo Rafael William. Aí, toma essa, RG, vai, supera aí, meu. Marspilli. Marspilli, Marspilli. É, e quantos anos? Tenho, 34, tá esquecendo essa... Pô, tá esquecendo a idade, mano, velho. Como assim, velho? Tá feia quando esquece a idade, é porque coisa tá feia. Porra. É 3.4, hein, RG? E aí, como é que faz hoje? É, deve ser lá da cidade Marcílio Dias. Lá, né? Sensacional! Aquela... Vai, filha da puta! Calma, Dom! João Domênico. Ah, 9.7. Aí. Nós é soda, velho. É. E o bairro? Eu sou de Vila Galvão. Ó, oh, Benjinha. Oh. Amigo, Guarulhos aí, né? Cadê o Benjinha? Perto Cadê do Projac. Galvão? Não. É Guarulhos, porra. Aqui Guarulhos. Guarulhos. Guarulhos, querida. É, e aí, Guarulhos, rapaziada? Terra dos Mamonas. Tudo bom? Tudo bom. E o time, brother? É, qual o time aí? Terra dos Mamonas, mais ou menos, né? Porque o Secap lá era longe pra cacete. É longe. Oh, quer dizer, pra caramba. É, porque Guarulhos é grande demais, né? É, mano. É grande demais. Ele mora aqui do lado do Jaçanã. Grande e bagunçado, mas... Ele mora desse lado de cá. Perto do Jaçanã. É. É. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. E o time? Agora entrou um prefeito novo lá, acho que vai dar um jeito nas coisas. É isso aí. Então tá bom. E vamos, qual o time aí, brother? Então, mano. Tá, é Corinthians, né? Ah, Coringão. Falou com dor no coração. Ó, amigão, falou que eu desânimo, velho. Falou com desânimo, hein, velho. Desanimado. Ó, amigão. Vamos levantar aí essa guarda aí, porque o bagulho é louco. Hoje é contra o Inter. Vamos rebaixar os caras, velho. Agora eu vou urinar. Mija na roupa aí, sua velha. Você usa fralda. Mas tá embaçado. Tá embaçado demais, velho. O que tá acontecendo com o nosso time, mano? Tá parecendo o São Paulo, mano. Cara. Aquele time bagunçado lá, mano. A gente já tinha passado dessa fase. Mas volta, velho. Vou te falar, velho. É um revés mesmo aí esse ano aí do Corinthians. O Corinthians ele não conseguiu, de fato, uma boa campanha nem no Campeonato Paulista, nem na Libertadores. Copa do Brasil naufragou também agora no Campeonato Brasileiro. Mas se a gente analisar os outros anos aí, o Corinthians ele vem numa crescente. Não dá pra gente chegar também e achar que tudo é uma porcaria, porque não é. Esse ano realmente destoou um pouco aí, concordo. Frustrou um pouco a expectativa da torcida. Mas o Corinthians ainda tá vivo no Campeonato Brasileiro, vencendo aí os dois próximos jogos. O Corinthians já engrena novamente aí e retoma seu lugar no G6. Você acha que o Corinthians consegue pegar essa vaga pra Libertadores ano que vem ou você acha que vai ter que ficar pro próximo ano mesmo? Então, eu espero que sim, né? Mesmo o futebol do Corinthians tá desencontrado, né? E aí esses problemas de bastidores aí eu acho que atrapalham um pouco, mas eu ainda tenho fé, né? Mas assim, eu concordo com você. Esse ano mesmo que deu uma bagunçada, a gente ganhou tudo, não tenho nem o que falar. Inclusive, chupa Dodô, né? Porque não tem mundial. Nossa! E o Dodô é. Você deu sorte, viu, velho? Não, deu sorte não. É que o Dodô, às vezes. Não, tá. Que tem coisas que ele. Às vezes ele ignora, prefere, né, ouvir calado. É. Não, mas tá bom. E se calar, né? É bom, né? Você deu sorte. É, também, viu? Os caras ganham uma coisa há 100 anos, também não posso falar muito. Mas ô velhinho, pode falar. Eu ia perguntar pra você. O futuro, o que te preocupa? Mais o futebol ou mais a administração? O que você acha que tá difícil de acertar pro futuro, velho? Eu me preocupo mais a administração, porque o futebol a gente sabe que é rotativo, né? Às vezes acerta nas contratações, que nem o Corinthians acertou muitos anos aí, desde a época do Christian, Elias, o Christian quando jogava, né? Depois Paulinho, principalmente no meio campo, né, veio revelando muita gente, o Ralf, o Paulinho e depois o Tite tem palavras, né, o cara é monstro, E, mas aí agora, essa administração, pô, não é possível que você tenha um planejamento que você não consegue imaginar que os jogadores vão sair e, não, e repõe peças totalmente inviáveis. Pô, você já viu o exemplo do André. Aí vai e contrata o jogo. Eu não quero falar do cara jogar, mas mano, o risco é muito grande de não dar certo. Entendi. O cara também é baladeiro, o cara é o mesmo perfil. Pode ser que o cara chegue e arrebente, beleza, mas o perfil é bem parecido. Ô, mano, o Roberto tem mais quanto tempo de gestão? Mais um ano, fora esse término agora, ele tem mais um ano até o final do ano que vem, RG. 17 é o último ano dele. Mas galera, desculpa cortar aí antes que eu me esqueça. Consórcio Honda é fácil, barato e é de graça, é sem juros, é maravilhoso. É sem juros. Opa, Honda agora. É fácil, barato e sem juros. É fácil, é barato, é sem juros. Boa. Boa, levou aqui. Você vai participar com a gente lá no Honda Hall. No Honda Hall. Show de bola, mano. E aí, voltando ao assunto, né? Então, eu não sei, mano, o Oswaldinho também, por mais que o cara não tenha a culpa, né, de ter o elenco muito reduzido, é complicado, cara, você fala, pô, eu não curto o perfil dele, não sei o que você acha, mano. Então, cara, o Oswaldo, ele já chegou extremamente questionado, né, o Oswaldo também, logo na contratação dele, eu não fui a favor, não, eu disse na oportunidade que eu traria um outro treinador, mas a diretoria do Corinthians acabou postando no trabalho do Oswaldo e eu falei, bom, agora não tem tu, vai tu mesmo. A torcida sempre, depois que o cara é contratado, tem que ter o papel ali de apoiar, né, cara? Porque não adianta nada começar a pegar no pé do cara depois de contratado, porque ele é um funcionário do clube. Pegar no pé do cara depois que ele assina um contrato é torcer contra o Corinthians. E isso eu não faço, cara. Eu desejo sorte pro Oswaldo de Oliveira, mas, sinceramente, eu não vi nele até agora... por mais que ele tenha assumido um trabalho que já estava em andamento, por mais que o Oswaldo também não tenha tanta culpa assim, mas eu não vi no Oswaldo até agora aí, talvez uma ponta de esperança. O Oswaldo, de 6 partidas que ele fez aí no comando do Corinthians, ele ganhou uma só, cara. Ele ganhou uma só, que foi a estreia dele contra o América. Né? Tá certo? Foi aquela estreia dele contra o América. Então é muito pouco, velho, muito pouco. Que o Corinthians poderia, talvez, aí ter um elenco mais qualificado? Poderia. Que o Oswaldo não é 100% culpado? Não, não é. Mas se a gente parar pra analisar, o Jair Ventura, ele pegou um time do Botafogo em frangalhos, RG número 2, e colocou o Botafogo na condição que o Botafogo tá. Ele tem, talvez, aí um pouco mais de tempo no comando do time aí do que o Oswaldo? Tem também. Só que não dá pra chegar, RG, começar a sustentar uma situação aqui falando que o Oswaldo também não tem nenhum tipo de culpa. Ele tem. Ele tem que ser cobrado por resultados? Tem também. Não dá pra chegar e tirar toda a culpa e responsabilidade do cara. Você pega um outro cara também que tá mandando bem, RG. O Daniel Paulista lá, que tá no Sport. Apesar de ter perdido ontem pro Atlético Paranaense, mas é um cara que assumiu um trabalho que era do Oswaldo, que o Sport tinha muita chance de ser rebaixado. É verdade. É um cara que tirou o Sport. Por mais que o Sport ainda corra risco de cair no Campeonato Brasileiro, corre risco. Só que ele já tá numa situação confortável, RG. O Sport, se eu não me engano, se o Sport fizer mais 2 ou 3 pontos, deixa eu acessar a tabela aqui pra falar com 100% de certeza, o Sport ele já livra automaticamente a chance de queda. O Sport ainda tem mais 2 jogos aí pela frente aí pra fazer. E o Sport tem 43 pontos. Uma vitória aqui, pra não dizer 2 empates aí, somar mais 2 pontos, sim, já coloca o Sport na condição de passa, tranquilidade. E passa a depender só dele. Pois é, e já depende só dele, RG, porque o Sport tá acima de todos esses que eu citei aqui, ó. Hoje, ele tá acima do Vitória com 42. Sim. Vitória 42 e ele 43. Sim, você pega ali, ó. Em 15º lugar. O Vitória, na minha opinião, quem briga aqui por essa última vaga do rebaixamento é Vitória e Inter. Isso. O Sport, ele depende única e exclusivamente dele. É verdade. Então eu vejo aqui o Daniel Paulista com muito mais mérito do que o Oswaldo. Se você pegar o aproveitamento do cara, que pegou um time também em andamento, RG, com um trabalho em andamento, e tirou o Sport de uma condição que o Sport tava beirando ali a zona de rebaixamento, você vê muito mais qualidade no cara do que no Oswaldo. Mas enfim, fazer o quê? O Jürgen Klinsmann foi demitido da seleção norte-americana. Ô, louco. Alguém gostaria do Klinsmann? Aqui no futebol brasileiro? Ih! tem nome de, de papel tá de assolado. Os caras não entendem o tá quando é espanhol, imagina. Mas compra um pacotinho inglês, de Klinsmann. Os caras não entendiam o que o Osório falava. O cara não imagina em inglês. Eu fiz uma pergunta, eu não disse que sou a favor. Eu perguntei se vocês queriam. Os caras não entendem o portunhol, você imagina? Você imagina o inglês. É isso que eu tô falando. Ah, mas ele fala assim, olha, inglês, mas eu posso falar um pouquinho de alemão. Vai, nossa, super. Só pra finalizar com o nosso amigo. Eu queria ver a cara dos caras olhando assim pra ele, assim. Ô, amigão. Você ficou triste com o afastamento do Williams, o volante do Corinthians? Não tem nada, mano. Vai com Deus. Ele não devia nem ter vindo. Oi, você viu aquela cena? Foi da hora, Sombrança. Você chegou a acompanhar a cena ali? Ah, não vi. Um torcedor ali abordou o Williams na hora que ele tava saindo do treinamento do Corinthians, cara. Aí os dois estavam meio que batendo boca. Aí o Williams resolve descer do carro e o cara tá filmando a cena. Aí o Williams desce, você quer me cobrar? Então fala, o que você tem pra me falar? Aí o cara, na hora que o Williams tá descendo, eu falei, ih, maluco, você tá de bermuda verde, ainda por cima tá de bermuda verde. O cara falou, aí ele pegou e falou, velho, você tá de bermuda verde, mano. Aí o Williams, o que você quer falar? Ele falou, o quê? Você vai me agredir? Ele falou, não vou te agredir. O que você tem pra me falar? Aí o cara falou, você joga no Corinthians, você não tá jogando nada, blá, blá, blá, mó bate-boca lá. Mas enfim, depois dessa atitude, a diretoria resolveu. O Williams chamou o torcedor de vagabundo e ele falou, não, eu tô de férias, tô aqui porque eu tô de férias. Falou, tô de férias, tô de folga, tô... Porque ele falou, tô trabalhando aqui, tá todo mundo trabalhando aqui. Você concorda que é ridículo o jogador parar pra bater boca? É lógico que é ridículo. E digo mais, amigão, o jogador tem que murchar, tá certo? A bolinha dele ali, baixar a cabeça e sair andando. Porque por mais que ninguém aguente desaforo, mas o jogador, Sombra, ele escolheu uma profissão que ele tem que aturar esse tipo de coisa. Não vou dizer o cara chegar a dar um tapa na cara dele e ir embora também, porque aí ninguém tem sangue de barata. Mas eu vi um protesto do torcedor, um xingamento, o cara tem que ouvir, calar a boca e sair fora. E da parte do torcedor, afinal de contas, quem aqui nas suas férias não resolveu ir protestar em porta de clube, na verdade. Porra, é direto, então, é um programa quem diferente. Quem nunca nas férias não escolheu protestar na porta cansei, do clube, não cansei é cansei de pegar o Terminal Pen ali, velho. Descer na frente do Parque São Jorge lá pra arrepiar jogador. Larga de ser vigarista. Você antes do Estádio 97 nem emprego tinha? Como que você tinha férias? Não, tua não é vida férias. Era férias. Então, pois é. Ele vivia de férias. Mas eu não disse que eu fiz isso nas férias. Torcedor. Eu falei, cansei de pegar o Terminal Pen e parar na porta da Parque São Jorge pra cobrar férias jogador. Das férias. É profissão torcedor. Daniel, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? Um abraço, galera. Bom trabalho aí, vocês estão fora. Soda. E manda aí seu placar, velho. Manda seu placar pra daqui a pouco aí, Corinthians Inter. 1-0. Pô, deixa eu só fazer mais uma pergunta, mano. O que acontece com o Marlone, velho? O cara entra... Marlone! Vai jogar hoje, velho. Vamos ver se o Marlone corresponde. Vai estar em campo hoje. Do jeito do time que tem lá, ele tinha que estar jogando, velho. Ele é craque, né, mano? Também acho, não, mas... Não, não é craque, mano. Mas vai jogar hoje. Eu acho que a Globo devia fazer no domingo à noite o momento Marlone. Melhores momentos com os lances do Marlone. Mais de uma hora, todo domingo. Você tá sacaneando o cara, mas ele é bom jogador. Não, bom, Marlone é bom jogador. O Tite não leva ele nunca, hein? É por isso que eu acho que o Tite devia ser mandado embora da seleção. Mas ele é só bom jogador, não é muito bom. Mas peraí, o Marlone tem jogado mais que o Douglas Costa. Se o Douglas Costa vai, pica o Marlone não. Ô, Daniel, só um detalhe, pra você confirmar a sua participação na transmissão do Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall, você tem que mandar um e-mail pro ba@97fm.com.br, tá bom? Show de bola, mandarei. Então tá bom, um abraço, valeu! Aí, falou, fera, é nóis. Bom trabalho aí. Valeu. Obrigado, irmão, tamo junto. Falou, velho. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, que também tem oferecimento do Extra. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com o Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleô, leleô, leleô, leleô. Acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí! Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico! O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Muito bem, temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. No oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde a todos aí da mesa. Eu queria fazer uma pergunta pro Aguinaldinho. Eu quero saber se já está programada uma comemoração especial com o Dodô. Um abraço a todos, Luiz de Interlagos. Olha, E Dodô, prazer vai pro enorme inferno aí. Falar com vocês. É, eu e o Marca Texto. Porque o olha o respeito comigo, hein? O Palmeiras, o Canetão. O Palmeiras Canetão, olha o respeito. Canetão marca texto. Olha o respeito. O Palmeiras mudou. Eu te enfio esse microfone na cara. Não, é o que eu mais quero. Na cara. Ó. Não é não onde você quer, na cara. O Palmeiras microfone mudou. Você lava a boca pra falar do Palmeiras, hein? O Palmeiras. Você é São Paulino. O Palmeiras mudou. Não é, não, é Botafogo. Não. Eu sou Botafogo. Não é, é Botafogo. É, mas aqui ele falava que pera, era. Pera, sua gostosa. Ele é Botafogo. O personagem pera. É São Paulino. É aliás, ontem foi Botafogo e Palmeiras. Bom, como então, vocês assistiram o jogo? Chupa aí, ô trouxa. Ih, mão dada, mandaram pra Botafoguense. Largou o periquito pra ficar com o porco. E quando aconteceu isso, a Domênica falou: preferia muito mais o periquito. O periquito me excita muito mais quando o Palmeiras entra. O periquito é mais gostoso. Eu quero o periquito de volta. Quando o periquito entra, eu fico louca. E quando o periquito tá deprimido que ele abaixa a cabecinha? Aí a gente faz carinho e ele levanta de novo. Ah, olha aí. Não é, Canetão? Não. Acho que você é, hein? Eu não sou, não. Ah, eu acho que você é. Você respeita, eu conheci a Angela Maria acho quando eu tinha 19 quem? Anos. Quem? Angela Maria, essa cantora maravilhosa. Ah. Eu era motorista dela, RG. Sim. E eu cantava... Mamãe, mamãe, mamãe... Cantava em ré maior. Isso não é pra qualquer ré maior? Não, é. A nota que eu mais canto é... Dó, ré, sem dó. Quem canta agora, você fez quem música pra mamãe, mamãe? E você não faria uma música pro seu grande amor? Claro. Estou escrevendo, fui gatinho, outro dia... Gatinho, gatinho, gatinho, é isso? Não, foi outro dia no Parque Vila Lobos, eu e uma caneta, pra declamar a música. Eu não dou mole, não... Quero ser enrabada. Que isso? Pelo canetão. Que isso? Canetão. É, mas não. Quer? Querer não é poder aqui não, fio. Cabeça sem cabelo. Querer não é poder não, fio. Cabeça sem cabelo. Passa da minha pistola. Olha, você é louco. Horário. Você é louco. Não desculpa. Pode. Mais uma mensagem. Desculpa. Vamos lá. Fala galera, aqui é o Rodrigo, São Paulino, do Butantã. Ô Sombra, você não gostaria do Rafael Moura, não? Ô, Caio Figueirense, não deve ser caro. Se melhorar fisicamente, seria uma boa, hein? Pra fazer uma sombra pro Chaves aí. Não, na boa, cara. Pô, na recordista boa. De Série B, velho. Né? Eu não, sei para. Que perto do que nós temos a coisa... Não, não dá, não dá. Não dá. Vamos para. Pensar pra frente, Vamos meu olhar pra Deus. Frente, vamos olhar pra frente. Isso que é desespero, velho. Viu? É, né? Mas o Rafael Marques jogaria no São Paulo. Para. Não, Moura. Ô, Domênio. Ah, o Moura. Moura. Tá. O Marques também Moura. Não, pelo amor de Deus. Moura não. Ah, tá. O Marques eu também já... Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Domênico? Assim, mas jogaria, Sombra. Ué, não joga no porco. Não joga porque não tem lugar pra ele, já vocês estão loucos. Quando o cara é bom, o cara joga. Mas às vezes, quando o Cuca precisa, ele coloca ele sim, hein? Não dá pra... Sinceramente, também não vejo com bons olhos. Mas vamos lá. Fala, galera da Estádio. Boa tarde, meu nome é Ricard de Guarulhos. Sou santista. Uma pergunta. O que vocês acham aí do Santos contratar o Luiz Fabiano agora que ele tá no mercado? Já que estão especulando aí que talvez o Ricardo Oliveira saia. Acho que é uma boa, o que, que vocês acham? E chupa, mano, você só fala besteira, viu, meu? Você é um groselhento mesmo. Groselhento? Groselhento. Mas tô no rádio, Paquito, você tá onde? Groselhento. RG, você gostaria... Fica aí no WhatsApp, franga. Dentro daquela cabine do Domingo no Parque, fala assim, você troca o Ricardo Oliveira pelo Luiz Fabiano? Não! Não troca. E tá o Luiz certo. Fabiano vai permanecer na China, velho. Não, porque... Ele vai permanecer lá sim. É, pelo menos a informação que chega era essa, Motinha. Ele saiu daquele clube lá que acabou ou dispensando, mas ele vai permanecer melou. Num outro clube lá. Melou. Moiou o negócio dele? Moiou. Ele não sabe pra onde ele vai. É. Dizem... Dá uma bússola pra ele. Que a família dele gostaria que ele ficasse aqui em Campinas. Gostaria que ficasse no Brasil. E que haveria conversações com a Ponte. Só que... ele já falou aí por aí que ninguém tá conversando com ele, ele não tem contrato com ninguém e não tem perspectiva nenhuma. Nenhum clube. Perspectiva é. Mas Luiz Fabiano também é daquela turminha dos que já deu, né? Já era, né, velho? Já chega, tá na hora, né, de encerrar na ponte, né, velho? Acho que pra ponte tava de bom também. É, ia fazer um ano legal na ponte. Ele, Richarlison, né? Oi, Pretzel, boa noite. Boa noite, né? Não, só um comentário. É o teu Inter vai cair? É, não tem um time, não. Respeito, não, não? Né? Não, não tem, né? Mas acho que você torce pro Inter, hein? Não. Ou é pro Grêmio? Muito pelo contrário, né? Ah, eu sou... É pro Juventude. Azedão. Não, não tenho time. Eu sou um repórter futebol clube, ó. Ah, entendi. E fica bem claro aí, ó. Decisão aí, se o Palmeiras não perder, ele ganha, né? Já pensou, velho? O Inter? Cravam se ele não, aí, não, peraí. Se ele não perder... É, ele ganha. Ele leva o título brasileiro, né? Não sei. Lógico, se é isso, né? Lógico. Eu tenho uma informação. Pro ano que vem, alô, torcedor palmeirense, alô. É. Ó para nós. Agora, 19 e 14 aqui, que é a época de fundação do Palmeiras, né? É. Palmeiras pro ano que vem vai perder jogadores, mas vai contratar. Então, cravo essa aqui e depois vocês me cobrem. Mas você cravar, é lógico, todo clube perde e contrata. Nem todos, né? De repente o clube falha e só perde, né? Então, Palmeiras ano que vem vai perder, vão perder jogadores. Quase errei aqui, né? O tempo. Sim. Mas eu acho que a maior preocupação do torcedor não é se vai perder jogadores, porque acho que a maior chance é de trazer jogadores. É, quer saber, o palmeirense quer saber se vai perder o técnico. A informação que eu tenho é que pode perder, como não pode, né? A avó tem uma informação? Como pode, como não pode. E a avó? A avó é mais precisa. A aí avó... eu não vou falar que o Dodô vai bater em mim. Por que, pode avó? Falar, avó. Nossa, tem suas informações. Porque fala, a avó, avó, o Dodô te acua? Não, mas é porque... Não, não acua ninguém. Vai... Não, não é. É porque me falaram lá na bocha. Você escutou lá, avó? Que o Lucha não fica, viu? Que... Cuca. Lucha não, o Cuca. Cuca, que vai não depois esperar. A não ser que o título leve uma áurea bonita. Aura. Aura, aura, avó. Aura, aura boreal, bonita. Não, não, não, não é boreal. E aí ele fique. Agora, hoje... Hoje... É, que dia é hoje? 15 hoje de novembro? Hoje é dia 21. Não, 21, vó. Hoje... Eu não sei o Marinho que trabalha também com jornalismo, né? Mas você tem. Hoje disseram que. Mas não sabe se o professor da academia vai estar ou não vai estar. O Cuca, ele não tem a menor ideia. Pra Europa, lá pra China. Tem um papo aí de que o Cuca teria manifestado que ele tinha uma boa proposta aí do futebol chinês. Aí, inclusive, citaram valores aí, que era a quantia de 7 milhões de dólares. Por? Por temporada. Por ano? Por ano. Por ano. Ficaria, cara. Porque dinheiro. Mas na boa, pinga, cara. Eu volto a falar aqui, cara. Né, é que o ser humano, muitas vezes, não tô falando que é só o caso do Cuca, não. Eu tô falando de maneira geral. Vou generalizar. Concordo, eu sei que você vai falar, eu concordo. O ser humano, Sombra, muitas vezes o cara é ganancioso, cara. O Cuca, ele já teve uma passagem no exterior, já ganhou muito dinheiro, inclusive já passou pela China, já deve ter feito seu pé de meia. É um cara que já deve estar estabilizado financeiramente hoje. O cara vai trocar, talvez, o rótulo hoje, principal treinador de time brasileiro, porque eu ainda acho que o melhor é o Tite. Só que o Tite hoje é treinador da seleção brasileira. Técnico de clube, eu não vejo um outro superior ao Cuca. E o Cuca, ele tem grande participação nessa campanha do Palmeiras. Porque se tivesse, talvez, na mão do Marcelo Oliveira também, não sei se o Palmeiras tava na liderança do campeonato tanto tempo. Então, cara, claro, eu penso todo, como você, mano, mas cada um tem o seu jeito de claro, pensar. Eu não tô aqui criticando a forma com que o Cuca possa agir mas na vida dele. Você acabou de criticar pessoas não, que têm ganância. Não, eu tô falando que... Não, muito pelo contrário. Quanto o Cuca que ele ganha, será, hein? O Cuca ele tem, deve ganhar no mínimo seus 300 pau por mês. Menos que isso. Mais, então, não, mais. Eu tô sendo modesto. Pra que o ouvinte entenda o que eu vou dizer. Então, querendo ou não, Sombra, um cara que já tá estabilizado financeiramente, tá certo? Não tô falando aqui, não tô querendo vomitar a regra pro Cuca, ele pode fazer o que ele bem entender da carreira dele. Só que, um cara que já conquistou o que ele conquistou, tá certo? Em termos financeiros. Um cara que hoje tá num time aí bem amparado. Financeiramente e em termos de estrutura também. E elenco idem. Um cara que tá já deve ter certo, seu salário, né? O seu salário top, tá certo? Pros padrões nacional. Vale a pena trocar tudo isso pra comer escorpião na China, velho? Pra ganhar mais dinheiro ainda, cara. Isso é louco, mano. O nosso estranho no Ninho, que é psicólogo. Sim. Um dos principais. A ganância é um sentimento que leva muita gente com problema ao seu consultório? A ganância é um sentimento humano. O que o Mano colocou é perfeito, mas... Sentimento do Mano. Isso é sentimento humano. A ganância é sentimento humano. O que o Mano colocou é perfeito, mas não tem como extrair isso da raça, entendeu? Tipo, um cachorro, ele não é ganancioso. Ah, porque você... Depende. Ser humano, sim. Se você balançar 10 biscoitinhos pra ele, vai querer 10. A questão, por exemplo, do Cuca, que quer ganhar sempre mais, já é complicado, porque nunca é um limite. A gente vê isso muito na política brasileira, né? Tipo, essa ganância. E a ganância você fala, mas esse cara já roubou tanto, o que ele quer ainda, né? Quantas vezes a gente já criticou o jogador que faz esse tipo de escolha por dinheiro, né? Não, mas é natural, por exemplo, o cara que às vezes aí saiu de um time pequeno, o cara vai pra um clube grande... Ou então o cara tá no clube grande, mas ele não tem uma remuneração tão alta. O cara fala, velho, eu preciso fazer meu pé de meia. Sabe, ele tá naquele processo de crescimento ainda, aquele processo ascendente. Mas quando o cara já tá na descendente, velho, o cara que já conquistou tudo. Eu, sinceramente, cara, o dia que tivesse aí financeiramente resolvido, se eu tivesse um emprego que tomasse muito tempo, eu abriria a mão, porque tem determinados momentos da sua vida que você precisa começar a viver, cara. Você precisa começar a viver. Estranho. Tem cara que para de falar com pai e mãe por causa de dinheiro, cara. Mas a ganância é um sentimento inerente à raça humana. Sim. Mas você nunca pegou uns caras que realmente tem vários problemas na vida justamente em função da ganância? Porque frustra, né? Porque quantos cucas existiam, né? E quantos gostariam de estar no lugar dele, por exemplo? Nunca tá satisfeito, gera muita frustração. O cara não consegue. A frustração é complicado. Mas você pega aí, por exemplo, um executivo aí de uma multinacional. Um cara que vira e mexe, o cara tá longe de casa. Proporcionalmente falando aí também, comparado com a situação de jogador de futebol, treinador de futebol, que também muitas vezes tá viajando e tá longe e ausente da família. O cara, em determinados momentos, o cara para e pensa e fala, velho, será que vale a pena tudo isso? Tem cara que, no meio do caminho, o cara fala, meu, chega. Não quero continuar nessa vida porque já conquistei o que eu tinha pra conquistar, já tenho um patrimônio aqui pra bancar os meus filhos aqui durante tanto tempo, pagar a faculdade, dar um apartamento legal pra cada um, ter um padrão de vida de qualidade e com os investimentos que eu obtive durante minha carreira toda, deixar isso aplicado e viver de rendimento. O cara é ambicioso, mano. Mas Motinha, mas é que tá, velho, ambição, cara, muitas vezes aí... Mas você não... Como é que você eu entendo, então, gente, eu entendo, né? Mas o meu ponto de vista, cara, eu não preciso de tanto pra ser feliz. Agora, cara. Já que estamos falando tendo de saúde, dinheiro amigos, e de ambição, então vamos aproveitar e dar informação. Segundo o jornal É o Mundo, o jornal espanhol É o Mundo, o Manchester City teria feito uma oferta pro Messi... Você viu isso aí, cara? Pra ele ganhar 100 milhões de euros. Porra! 100 milhões de euros. Porra! Olha. Peraí, o jornal britânico Mirror publicou uma reportagem dizendo que o Manchester City estaria disposto a pagar o valor, na verdade, muito maior que isso, por um contrato até 2021, nós estamos em 2016, até 2021, de 5 anos, de 233 milhões de euros ano. Absurdo. Pelo ano não, pelos 5 anos. Isso daria 800, hoje é o câmbio de hoje, 836 milhões de reais. Meu Deus, que absurdo. Olha, dinheiro, hein? É doença. E segundo o El Mundo, os representantes do jogador teriam recebido uma oferta de 100 milhões de euros para ele não renovar com o Barcelona. Seriam luvas? Possivelmente. Mas vou te falar. E você, então, rápido, sem muitas delongas. Se é o Messi, para ou continua? Não, ele vai continuar. Ou ele fica no Barcelona ou ele vai pro City. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu sou o Messi, eu não faço isso. Entendo o que eu vou dizer. Eu também proporcionalmente, acho que proporcionalmente ao Messi, essa situação, é ele ir pra China, cara. Ele vai jogar num time de ponta, que é o Manchester City, que tá se reforçando, tem muito dinheiro. Com o Mano, hein? Sim, mas ele vai estar dando um downgrade na carreira. Então, o Mano não vai. Domênico... Eu acho que não, só porque ele já... dinheiro não é o problema dele. Não é mais o problema. E outra, o Barcelona é um time já bem estruturado, sabe? O Manchester, tudo bem, tá tentando se estruturar, mas não é um time vencedor. O Barcelona é 98 no overall. Dá pra comparar um com o outro, se o Suárez anda fazendo cuecão nele no vestiário? Você é louco, filho. E outra, o Messi, ele foi criado no Barcelona. O cara é Deus. O cara tem a oportunidade de encerrar a carreira dele no Barcelona. E se a mulher dele ficar na orelha dele falando eu quero morar em Manchester? Não tem. Eu iria. Seu jogador e marcar a história dele, mano. A história dele no Domênico, Barcelona. Eu iria só por um motivo. Dinheiro. Motivação. Ninguém te perguntou nada, tal. Que motivação, velho? Chega uma hora que o cara não tem mais motivação. No Barcelona ele tem uma estátua de ouro no vestiário. O Mota, eu acho. Vocês teve a coragem de dar uma opinião contrária. Mas, se intrometendo tudo bem, mas precisa ver se é isso. O quê? Se não, é motivação, supondo que não. Seja isso. Ah, se for motivação, chega uma hora que ele fala, pô, já ganhei tudo aqui, já fui tudo aqui. Que motivação. O cara vai sair de Barcelona, que é uma cidade litorânea, maravilhosa, uma cidade animal pra morar numa cidade fria e cinzenta. Então ninguém jogaria no Manchester. Estranho, analisando. Eu analisando como... Sei lá, eu não ia. Ser humano, eu ficaria no Barcelona. Você não é um cachorro? Não como profissional, como ser humano. Eu ficaria no Barcelona pela história que ele teve. Chegou no Barcelona muito jovem, o Barcelona bancou os tratamentos dele. Eu ficaria no Barcelona, só sairia se lá tivesse um ambiente muito ruim. Sim, a coisa cansou tudo isso. É, se os caras lá estivessem fazendo alguma coisa muito desagradável, assim. Eu acho que RG, você é rei, né? A condição do Messi é a mesma do Neymar. Eles só saem de lá, de Barcelona, por problemas com a Receita Federal de lá. Senão os caras vão... os caras vão continuar. Bem lembrado, hein? Precisa ver se não tem algo sabe também. Por quê? É, porque o cara é o rei da e carne. E você, Rudy? Oi, eu iria. Iria? Iria, pô. Olha aí, o Mota e o Rudy iria. É um time grande também, entendeu? É, um Guardiola. Cara de história. Temos que respeitar a opinião deles. É o City. É descer dois degraus, Guardiola, cara. Guardiola, pô. Ó, de um lado ele vai estar jogando aí com o Neymar e com o Suárez. Do outro lado ele vai jogar aí com o Agüero e com o Gabriel Jesus. Vamos lá, mais mensagens. Pega o overall dos caras no videogame. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também do consórcio Honda. Quem liga aqui e fala, consórcio Honda é fácil, barato, sem juros. Ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall, com tudo incluso, entrada, comida, bebida e um lindo kit da Honda. E também oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Fala, Sombra. Oi, semanas atrás aí eu fui ofendido pelo Mota, quando eu disse que ele estava defendendo o Denis porque ele ganhava camisa. Parou de ganhar camisa, pelo sinal, né? Ai, fala de onda. Ai, a barriga fugindo aqui da camisa. Ai, não, hein? Parece a massa de pizza aí, tá ok? Olha, respondeu um idiota desse. Falou um barulho. Mas peraí, você nunca ganhou uma camisa do Denis? Jamais. Você tem prova disso? É. Não, quem tem que provar... Até que você prove o contrário, então, você é culpado. Não, é o contrário. Se você tá me acusando, você tem que provar que eu ganhei a camisa do Denis. É um absurdo. Bolsonaro. Cala a boca. Quem você acha? Eu fui chamado aqui. Cala a boca, ninguém. Calma, Mota. Deixa o Bolsonaro falar. Bolsonaro, você duvida que ele não ganhou uma camisa? Pela ordem. Falar por cima de mim, pelo amor de Deus, eu te pacificamente executo. Idiota não vai falar quando eu tô falando. O rapaz que me vestiu de mecânico. Parece o mecânico da Barra Funda. Bota passar graxa na cara, não faz a barba, tá com esse cabelo aí, parece cinzeiro sujo, ó, tudo branco, cinzeiro preto. Sujo. Eu prefiro, tá ok? Não emitir opinião sobre a borboleta louca. É uma borboleta louca, rapaz. Eu perguntei pro Benço, o Ben já me passou aqui pro WhatsApp falando: não há dúvidas que ele ganhou uma camiseta. Ah, é. Vamos lá, mais mensagens. Desculpa, não respondi, tá ok? Ah, não respondeu? Não, não respondi você perguntou. Ah, mas e aí? Você acha que ele ganhou? Com certeza sim, é o vendidão da massa, Mas, Sombra, você não falou. Você iria? Se fosse não iria. Ah, você falou não? Há exceção de haver algum grande problema muito sério, que ficasse de uma maneira tão chata, velho. Mas não iria, não. É a chance de... Você é louco, no Barcelona. Ele já está na história do Barcelona, evidentemente, né? Pô, ele é a história do Barcelona. Exatamente. Hoje. Então, ele não podia entrar para a história do City. Mas é um cara que... Mas por que ele quer entrar para a história do City? Ué, fazer uma nova história. Na Inglaterra tem dinheiro para cada um. Tem uns que... Motivação. Tem uns que gostam de ver as mulheres pela luneta, tem outros que gostam de ao vivo. Ó, mas o Messi, velho, no Barcelona, ele tem tanta moral. Ao vivo. Se ele quiser, ele enxuga a virilha com a fronha do Luiz Henrique, velho. É isso aí. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Joelson, corintiano. Hoje, mais importante do que tudo, mais importante do que vaga para Libertadores, é mandar o Internacional para a Série B. Só isso que a torcida corintiana quer esse ano. A torcida corintiana quer. Você sabe que é a vitória do Corinthians hoje, mano? O Vitor tem razão. Do João Elson. Se o Corinthians vencer hoje o Inter fica numa situação mais muito complicada, porque ele não basta vencer... Se Deus quiser. Um jogo. Belo comentário, né? Não basta vencer um jogo, ele vai ter que vencer dois e torcer muito pra Sport e Vitória e perderem as duas, né? Ah, então, o Sport, Domênico, ele praticamente depende de mais dois pontos aí pra se safar do rebaixamento. Se ele ganhar um jogo nesses próximos dois aí, ele já se esquiva automaticamente. Qual que é o esporte, mano? Você lembra aí os jogos? Vou pegar aqui a tabela completa aqui no final do campeonato. O Vitória pra quem que tem agora? Pera, Vitória. O Vitória ele pega o Palmeiras na última rodada. Não, mas o Narigudo vai falar de Nissan. Na sequência, o Mano traz a tabela. Boa. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível! Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? Use sim, é isso aí, é Nissan. Fala aí, mano, tabelas. Então, Sombra, vamos lá, por partes. O Sport, que é um time que depende só dele aqui pra poder escapar, ele tem qual? Assim como o Vitória, o Sport hoje tem 43 pontos. E os dois próximos jogos do Vitória, um é o América Mineiro jogando em Minas, que o Sport deve vencer. E o último jogo do Sport é contra o Figueirense em casa. Ou seja, o Sport escapou. Nossa, o Sport tem dois times pequenos? Não, e dois times rebaixados. Porque o Figueirense ontem, matematicamente, já foi rebaixado no Campeonato Brasileiro também. Vamos então, lá, o Sport ele pega dois rebaixados. É capaz de ser. O Sport tem grande chance de escapar, hein? O Vitória. O Vitória, o próximo jogo do Vitória, é contra o Curitiba, jogando Curitiba. Lá no Paraná. O Curitiba precisa, pelo menos, garantir aí um empatezinho. Não, o Curitiba ele já tá com 46 pontos. Não, mas ele depende do jogo de hoje e ele tá aqui ao São Paulo. Não, mas o Curitiba ninguém mais pode chegar. Por exemplo, o... Pode. Se o Inter vence hoje, pode chegar. Sim, se as três. É a mesma situação. Mesma pontuação do São Paulo. Muito raro. Mas então, depende do jogo de hoje. Muito raro. Só que o Curitiba, deixa eu ver quantas vitórias tem. O Curitiba ele tá tem com 11 vitórias. 11 vitórias. Pode ser só um empate precisa pra garantir. Dependendo de hoje. Se o Inter perder hoje, o Curitiba e o São Paulo se safaram. Isso. Entendeu? Mas vamos lá. Então, se o Corinthians ganhar hoje, tanto o São Paulo e o Curitiba já escapou faz tempo. O Vitória, ele pega aí o Curitiba jogando no Paraná e o último jogo é contra o Palmeiras, já campeão no seu próprio estádio. Não Inter, é simples. O quê? Não é simples a tarefa do Vitória. O problema é que a tarefa do Inter é mais difícil. O Inter, ele pega três jogos grandes, cara. Ele pega o Corinthians. Clássico. O Inter pega o Corinthians agora. O próximo jogo do Inter, Cruzeiro. Aí, ele pega o Cruzeiro. Tá certo? Jogando Cruzeiro, em Cruzeiro Porto Alegre. Eu acho que ontem deu adeus. Né? E o Fluminense então, fora. E o último jogo do Inter é no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Mas o Cruzeiro deu adeus, né, ontem, né? Cruzeiro, 48. Cruzeiro, 48. Ele pode chegar a mais seis. O Cruzeiro tá fora, gente. Tá fora. O Cruzeiro não pega nada. Mas a chance de, por exemplo, atrapalhar a vida de um grande é muito grande. E tá na cara que time grande, ele não vai dar uma aliviada. Se ele tiver a chance de ajudar a rebaixar, ele vai rebaixar, velho. É isso aí. Quem gosta do Inter no futebol brasileiro? Olha, o Internacional tem uma grande chance de cair. A missão é difícil. Eu diria 90 e alguns por cento. Eu acho que se perder hoje, o Inter já era. A missão é difícil. Estádio 97, oferecimento do Buscapé na Black Friday. Dá um busca no Buscapé. É nessa sexta, dia 25. Estádio 97 também no oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É o Sem Parar, da Priscila, do Jeová. O Jeová não vê a hora do Inter cair. Jeová. O Jeová tá torcendo? Pô. Do jeito que o Santos foi garfado? Jeová, é praga, velho. Ratinho! Imagina a samba, velho. Como? Imagina samba. Imagina samba. Eu vou ser muito sincero, eu não conheço. Eu não sei nem o que é isso, velho. Tá devagar, hein, Rudy? Alô? Só conhece os famosinhos, hein, Rudy? Alô? Fala. Mário? Ô, Mário, tudo bom? Que Mário? Não pergunta. Ele que te cartou. E se eu quiser? Aí, com ele aí. Mário do quê, hein? Dela Torre. Aí, fora? Tá aí? Nossa, o cara tá assistindo o programa aqui fora. E é gostoso, hein, Domênica? Ah, então vamos fazer o seguinte, se ele conseguiu a ligação, traz ele pra dentro do estúdio, pô. Não, faz ele pagar. Faz ele pagar a ligação. Faz pagar a ligação. O cara tá fora do estúdio. Conseguiu ligar, porra. Parece o Reinaldo Gottino. Nossa. Não é caiu. O cara tá aqui dentro, porra. Caiu. Ô, Reinaldo Gottino. Botinha, por favor, deixa o moço sentar. Pega uma outra cadeira pra ele. É verdade. O Sombra foi educado, é vaza do estúdio, mota. Tá ok? Vamos deixar o moço... Motinha, deixa você sentar um pouquinho, por favor, Mota. Mota, vai tomar um café ali e volta amanhã. Mota tá convidando pra sentar no colo dele. Ô, oh. Mário, tudo bom, meu? Fala no ar. Fala aqui no ar, pertinho. Tá no ar, Mário. Mário, tem a torre? Caraca, você veio aqui visitar a gente, conseguiu aí a ligação lá de fora do estúdio, cara. Inédito, hein? Roberto Cabrini, é você, Cabrini? Ô, Mário, me conta uma coisa, você já tentou outras vezes, foi bastante difícil, mas... É? Primeira vez que eu consigo... E faz tempo que você tenta, não? Bastante tempo, é mesmo? Mais de 10 anos. Legal, mas você sempre vem na cabine ali tentar ou você tenta em outros lugares do Brasil? Trabalho aqui na região, no banco, e a segunda vez que eu... Aí você passou pra assistir o programa? É, isso, eu já marquei aqui. É mesmo? Aqui. Quanto você pagou pro bar pra subir? Nada, não. O bar é gente boa. O bar. E é Mário do que é teu nome completo? Della Torre Júnior. Della Torre Júnior, e quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. 3.5 RG. Será que ele tá na... Aonde? Na CPI lá, velho. Por que CPI, RG? No esquema dos delatores lá. Ah, sensacional! Será? Olha o Netinho de Paula, amigo dele! Oi, Netinho! Como é que você tá? E o bairro que é? O... Domingo da Sou da Moca. Moca? Moca. Grande Moca. Qual é o seu time, hein? Futura Terra do Mar. Palestra, campeão. Vai, caiu a ligação. Caiu. Verdão, Verdão. Verdão, chupa aí, trouxa. E aí, ô, Mario, já é campeão? Como é que é? Já é campeão. Não perde mais, não? Não, não perde mais. E é atual campeão da Copa do Brasil, né? E do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Graças a Deus. É um título por ano agora? O campeão brasileiro é o Corinthians. Ah, é um título por ano ou não? Um título por ano, né? O ano que vem é Libertadores. Tá vindo nessa pegada agora, hein? O ano passado, Deus, né, Brasil, Copa do Brasil, agora brasileiro. Graças a Deus. Ó, que partida fez, a gente não falou, né, o Dudu, hein? O Dudu jogou muito, né, Mário? Ai, que muito, lindo. Muito. Ele, Moisés. Olha, Dudu, Moisés... Tietê jogou muito, Jailson jogou Vitor também. Vitor Hugo foi bem ontem. Mas o Dudu, ele melhorou muito, Domênico, não com relação ao futebol dele, porque ele sempre foi bom jogador. Ele melhorou com relação Ele melhorou com relação ao comportamento. Isso aí. E isso também passa aí pelo comando do Cuca. Porque o Dudu, em muitas oportunidades, ele era até burro, cara. Porque ele entrava na pilha de adversário, ele agredia, ele revidava. E ele, muitas vezes, era expulso. Não, né? Agora ele se controla. Você pega lá no final do jogo ontem, ele ficou segurando a bola nesse escanteio. Isso aí irrita o adversário. É, numa dessa lá, na hora que o cara levantou ele, foi lá e meteu o dedo na cara, ele esperou o árbitro terminar a partida. Expulsou o cara, né? Ao invés dele sair pra cima do adversário, enfiando o dedo na cara, batendo boca, correndo o risco de ser expulso, e parecia que não era com ele. Ele levantou a milhão, saiu correndo lá, tipo, pro outro lado do campo. Falou, meu, a treta não é comigo, sai fora. Sabe? E o cara foi expulso ali, né? E tá certo. O do Botafogo foi expulso, né? Foi. Não sei qual que é o jogador, mas foi expulso. E vale salientar também o Moisés, hein? Que achado do Palmeiras, joga muito, hein? Joga muito, que achado do Palmeiras. Ele tá jogando mais. Joga o demais. Moisés é o típico jogador de meio de campo que é moderno. Sim. É aquele cara que, quando não tem a bola, ele vem pra marcar, ele joga muito bem como um volante, né, RG? Um segundo volante, às vezes até de primeiro volante, às vezes ele faz. Ele marca bem, né? Ele tem uns pernão. Incrível, cara, incrível. Mas quando sai jogando. Alexandre Moita, e quando sai, é verdade. E quando sai com a bola, quando o Palmeiras tem a bola em domínio, ele faz aquela jogada de meia. Teve uma jogada dele que ele recebeu, e ele meteu um três dedo pro Roger Guedes, que deu uma cabeceada. Eu não sei se vai passar, tá passando os melhores momentos nesse momento. Ah, vai passar, já passou já. Não, esse lance não passou ainda, mas vai passar. Ele mete um três dedos, velho, que é uma coisa muito bonita. E joga lá na cabeça do Roger Guedes, que ele dá uma cabeceada na vertical, aqui pro menino Gabriel. Mas o Gabriel não tava esperando, a bola bate no joelho. E o chapéu que ele deu no menino. E um chapéu, ele tá jogando muita bola. Mas a grande surpresa foi o Tietchan, hein? Aliás, RG, é uma junção, RG. Porque um time bom, ele... Pra mim, um time perfeito, ele começa pelo meio de campo. Muita gente fala, um time bom tem que ter um grande goleiro. Tudo bem, tem que ter um grande goleiro. Mas o meio de campo manda no jogo, cara. O meio de campo do futebol moderno, ele manda no espetáculo. Pegue aí, por exemplo, o ano passado o Corinthians, mano, que era um time muito Sim. coeso. Como lembra até o Palmeiras esse ano, coeso. Ele dificilmente vai pegar o chapéu agora. É, então, assim, o meio de campo do Corinthians era uma coisa que não dá, era muito bom. Passou o lance aí da trivela. O meio de campo desse time do Palmeiras, ele é muito bom, cara. Tem dois jogadores muito sensacionais, que é o Tietchan, que caiu com uma luva, é verdade. O Tietchan só teve uma partida que ele não jogou, cara. Ele jogou, ele não se machuca, é um jogador... O que houve ontem com ele? Que eu não vi no jogo, ele saiu machucadinho? Ah, acho que talvez porque tinha um amarelo também, sair. Né? Já tinha um cartão amarelinho, então... Mas amarelinho, foi... eu gostou do amarelinho, vovó? Igual você fala, amarelinho. Amarelinho. Amarelinho, né, vovó? Amarelinho. Hoje tudo é alegria, né? Agora, ó, teve um lance do Moisés, viu, o menino? Ah lá, esse lance aí, ó. O Cabrini. Acabou de passar o lance. Que Cabrini! O Dudu levantou, ele chutou de primeira, viu, Bá? Ah, eu quase chorei, a bola foi ali, pra fora. Você lembra desse? Ó, um jogo. Hein, você lembra desse, Lolo? Ó, o três dedos, RG, ó. Três dedos ali, ó, pro Roger Guedes, ó. É aí, a bola acaba... Tava impedido. É, tá impedido. E o bandeira não marcou, hein? É. Mas é... De fato, né, Mário? Eu acho que é um time... O Palmeiras é um time que merece o campeonato, mesmo porque é o time que parece que é 25, 26 rodadas que foi em primeiro lugar. 27. Cara. 27 rodadas. 27 rodas das 36 até agora. Impressionante. Não tem mas, competência. Mas, gente, esse não há contestações. Esse né, é um sistema que não mente. Verdade. Só vai ser campeão quem realmente for o melhor. Não tem jeito. Aí não é sorte, entendeu? Aí é, o cara foi bom o tempo todo, ele vai ser campeão. E uma coisa que nós vimos falar, o Mano vem falando há muito tempo. E depois, mano, é só pensar um pouco e analisar os campeonatos. Aquela conta de 2 pontos lá, ela é essencial pra você ser campeão. Uma outra coisa que o Mano vem falando há muito tempo aqui: o time que quer ser campeão, ele não pode perder pontos pra time pequeno. O Palmeiras não perdeu pra time pequeno, o Santos perdeu, o Atlético Mineiro perdeu, o Flamengo perdeu. Continua muitos perdendo. Pontos pra time pequeno. Essa é a diferença desses 6 pontos aí. Lá na frente é cobrado esses pontos aí. Chega na frente, RG. O Santos perdeu pra América, que não podia. Não pode perder, cara, pra América. É que eu não vou lembrar agora. Figueirense. O Flamengo também não conseguiu ganhar aí. O Santos perdeu 30 pontos no campeonato. Com certeza absoluta. Todo mundo perde ponto, RG. Sim, mas, 30 pontos no total. É. 15 pontos, né, com certeza, foram pra times Porque pequenos. Porque você, com um time grande, entendeu? Você até troca pontos. Por exemplo, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras perdeu pro São Paulo e ganhou do São Paulo. Então você ganha e perde. Sim. Acontece. Mas com times pequenos, você tem que fazer o dever, tá? Se você não fizer o dever, lá na frente a conta... Vê o exemplo do Santos. O Santos tá 6 pontos atrás do Palmeiras pela derrota pro Figueirense em casa e a derrota pro América Mineiro. Figueirense em casa, ele foi? É. Em casa? Sim. Então tá bom, é os 6 pontos. Ué. Tá bom. Aí. Mas teve um outro tropeço além disso. Mas tudo bem. Não, mas esses foram os principais. Perdemos 15 pontos pra time. Essa conta, ela é essencial, cara. É verdade. Tava disputando pau a pau aí com o Palmeiras. Concorda com tudo isso, Mário? Concordo. Certinho no que o Domênico falou. Eu acho que o Palmeiras foi muito mais competente que as outras equipes. E merece. Não, merece muito, não tem o que falar. Merece, é incontestável. É incontestável, cara. Incontestável. Cara, muito obrigado pela sua participação. Você deu sorte, né? Tava aqui assistindo do lado de fora. Né? Legal, cara. Prazer conhecer todos vocês. Boa, Mário. Obrigado. Quer mandar mais pra alguém? Mário. Quero mandar o pessoal aqui, meus colaboradores aqui, o Alfredo, o Kleber, o Eduardo. Quando você fala colaboradores, são subalternos, não, né? Não assim. Tava junto comigo, da equipe. Ah, então é a sua equipe, olha. Foi, melhor colocar. Fez bem ele, o psicólogo? Fez muito bem, motivou a equipe. Motivou agora a equipe, amanhã, né? Eles estão 7 horas da manhã lá, ó. Fui eu que mandei e-mail pro bar, convoquei todo mundo pra vir aqui. Que legal. Legal. Bacana. Obrigado, viu? Mas nunca muito explodiram obrigado. A sua agência, não, né? Não. Ainda deram. Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem, parou um pouco isso aí, né? É? De explodir Deus, né? Caixa, né? Pelo amor de Deus. Não sei, viu, mano? Você tá aprendendo, né? Você é o cara que tá lá no foco, lá você deve saber. Acho que não, viu, mano? Os caras estão viajando aí por esse interior. O Mano, geralmente, ele mora onde tem os caras que fazem as reuniões, onde vai ser. Nossa, é louco. Ô, Somba, só pra finalizar com o Cabrini. Ah. E Cabrini? Mas não é Quem Cabrini, que é o Cabrini? É Mário. É o Mário. Ontem o Camilo, jogador do Botafogo. Ele falou que é parmeirista, que queria jogar no Palmeiras. Vocês é bom jogador, hein? Ano que vem? Legal. Ele teve uma jogada do lado direito lá do... O banco? No primeiro tempo. Banco, né? Comprou. Foi no finalzinho do primeiro tempo lá. Como ele fez uma jogada, mano, que entortou lá o... Ele mostrou a rigoleta, né, mano? A bicoleta. É bom jogador. Esse é bom jogador. Tá bom. Então, né, tá bom. Mario? Obrigado. Mário, muito obrigado, valeu, viu? Obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É. Falar em torta. Tá, não para o hino? O hino é o hino, né? É o hino aí. Vixe, Maria. Ah, agora foi. Ufa. Que isso? Putz a vida, hein? Grupo Percepção, velho. Domingo. Legal. Grupo Percepção. Isso faz falta na TV brasileira, né? O quê? O programa do Gugu lá, todo mundo pegando sabonete dentro da banheira. Mano, posso falar? Nem eu conheço. Nem eu conheço esse pagode aí. Viu? Conhece sim, é? Belo. Conhece sim. Anos aí. Não, sério. Nem eu conheço. Olha, a produção Percepção. Tá achando uns negócios que acho que nem a Transcontinental conhece, hein? Não, olha, posso falar? Esse grupo já abriu seu show, cara. Dica pros caras, hein? Não dá pra ter nem a percepção de que grupo é esse, viu? Alô? Alô? Quem fala? É Felipe. Ô, Felipe, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Felipe do quê? Felipe Araújo. Quem mais? Que mais? Sou colorado. Não. Felipe Araújo do quê? Felipe Araújo. Só isso? Só. Ah, então tá bom. E quantos anos? Vai dar pau aqui no bagulho. 3.5. Ah, eu já até sei. Vai dar pau, velho. Que RG, moral com um desse tempo. 3.5, RG. Se ele fosse marca de cigarro, sabe qual seria? Ah. Felipe morre. Ah, sensacional, RG. Ó. Sensacional. Ô, velho. Calma, mano. E qual que é o bairro aí que você mora? Ondina? Salvador. Salvador, oh, velho? Salvador. Londrina, meu lindo. Mas você tá falando da onde agora? Salvador. Ah, você tá de Salvador? Tô. Salvador. Cê, no mínimo você ligou porque você deve estar chateado com alguma coisa, é isso? Por que chateado? Não sei. Ele pode ser o 29. Ele tá ligando de Salvador, velho. Tá prestigiando a gente pagando um DDD aí, velho. Você tá sentado no farol da barra aí, velho? Não, tô escutando aqui no carro pelo aplicativo. Aqui. Olha que legal, hein, Sombra? Em Salvador, no carro, ouvindo pelo aplicativo. E você é torcedor do? Do Inter. Do Inter, Colorado. Rapaz do céu. Já era? Ô, amigão, cai hoje, porra. Cai na próxima ou cai na 38ª, velho? Tá foda. Tá soda? Dependendo do Corinthians ainda. Porra, velho, mas ó, se o Inter perde hoje do Corinthians, cara, a situação pro Inter vai dar uma azedada, não vai não, cara? Aí complica, já tá complicada desde a derrota aí contra o empate em casa com o Santa Cruz, né? Uhum. Aí ali foi onde acho que complicou de vez ali. Pô, esse cara agora parece o suco do Chaves, velho. O cara torce pro Colorado, tem o sotaque carioca e mora em Salvador, mano. Agora é engraçado, né, cara? O Inter que liderou acho que 4 rodadas, né? É isso, né? Umas 4 rodadas. No começo, e o Santa Cruz tanto o Inter quanto o Santa Cruz, né? Lideraram o comecinho do campeonato. Faz essa queda, velho. Incrível isso, pois né, é, velho? Mas deixa eu fazer uma pergunta aí pra vocês aí, que eu queria entender. Diga. Por que o Corinthians quer tanto rebaixar o Inter? Eu falei. Ué, por todo o ódio que a sua diretoria exalou contra o Corinthians. Mas do caso aquele DVD? Não só o DVD, em 2005, quando teve aquele episódio lá que o Márcio Rezende de Freitas. Ah, mas foi uma vergonha. Não, tudo bem, é discutível. Você na televisão disse que foi pênalti. Aquele lance lá é discutível. Não, discutível não, você disse que foi pênalti. Não, mas eu acho que foi. Ah, foi pênalti, eu acho que foi. Ah, sei. Eu achei que foi pênalti, mas tudo bem, acontece. É um erro de decisão ali do árbitro, ele acabou beneficiando o Corinthians naquele lance. Mas em diversas outras oportunidades, o Corinthians ele já foi prejudicado. Vídeo Campeonato Brasileiro desse ano. Aí você pega lá, por exemplo, aconteceu aquele episódio lá de 2007. A diretoria do Inter aí levou pro lado pessoal aquele episódio que aconteceu em 2005. Em 2007, faziam brincadeirinhas, falam as más línguas aí que o pessoal cantava o hino do Goiás, tá certo? Naquele jogo do Corinthians, do Inter contra Goiás, o Klemer defendeu 2 pênaltis. Sim, mas o Inter começou vencendo aquela partida ou não? Porra, mas o goleiro defende 2 pênaltis. Se quisesse derrubar o Corinthians. Ah, mas naquelas, velho. Você sabe, se o cara quisesse que derrubar o Corinthians, ele não pularia na bola. Bem lembrado, se defendeu 2 pênaltis, velho. Pera lá. Como assim, pera lá? Quer entregar? Você pega ali, ó, aquele jogo do Palmeiras com o Fluminense. Vocês se recordam aqui que, inclusive, lá o... Era o Deola ou era o Diego Cavalieri que foi xingado pela torcida do Palmeiras? É, ele pegou tudo, velho. Pegou tudo. Então. E a torcida pegando no pé dele, atirando copo nele. Mas a torcida aquele, tá aquele direito, moleque, mano. Aquele não, de atirar coisa no jogador do próprio clube. Tá no direito de torcer contra. Eu discordo. Domênico, eu nunca vou torcer pra uma derrota do Corinthians, não, cara. Mano, mas eu jamais torceria. Ele quer ver o adversário. E aí, pra finalizar, amigão, aí vem aquela. É praticamente uma atitude amadora por parte da diretoria do Inter, mostrando aí um DVD apontando os supostos erros aí de arbitragem que beneficiaram o Corinthians. Se você parar pra analisar o Inter nesse Campeonato Brasileiro, dois jogos, tanto contra o Santos, tá certo? Lá em Porto Alegre, que foi um absurdo que aconteceu ali a favor do Inter contra o Santos, e aquele jogo lá, um empate em Campinas contra a Ponte Preta. Velho, erro de arbitragem, Sombra, acontece a favor e contra todos os clubes, cara. Mano, mas eu vou te falar. Acontece mais a favor do Corinthians. Não, pelo contrário. O Corinthians, se você parar pra analisar, fizeram uma matéria, não sei qual portal que fez essa matéria. O Corinthians é o time do Campeonato Brasileiro, é mais prejudicado pela arbitragem. Algum portal de credibilidade aí. O Corinthians ele foi o time do Campeonato Brasileiro mais prejudicado pela arbitragem. O portal marginal sem número. Pra você ter uma ideia. Cambada de prego. Só o Daronco aí, que é o fortinho que vocês amam aí, porque vocês têm acho que medo do cara. Que gostoso, que tríceps. Ele é um pouquinho mais forte que os demais. Só o Daronco, ele ferrou o Corinthians em 3 oportunidades. Aguinaldo, em 3 oportunidades. Cara. Olha. O Daronco com a voz do Dodô. Oh, que gostoso. Que triste. Então, querendo ou não, a mídia anti, ela acaba fomentando esse tipo de pensamento que o ouvinte está exalando vergonha, aqui. É uma vergonha, pensamento mano, você ficar falando da atuação do Inter contra o Goiás, como lembrou bem o ouvinte aqui. Bem o lembrado, Klemmer hein? Pegou dois pênaltis. Para de bem frescura. Bem lembrado, hein? O Inter fez gol no jogo. Larguem de frescura. Olha, agora, é verdade, teve hein? Jogo muito pior pra torcedor aí ver. Que, por exemplo, goleiro que não pulou na bola, time que não se esforçou nem pra fazer gol. Mas você tá dando uma indiretinha com relação ao Felipe. Ele ficou no meio esperando uma cobrança no meio. Ah, sim. E o Klemmer não, né? O Klemmer foi atrás da bola, né? O Klemmer sim. Aí vocês vão reclamar do Klemmer. Para. O corintiano reclamando do Inter nessa situação não dá, o cara com teto de vidro jogando pedra no muito telhado pelo dos contrário. Outros. É, o Sombra tem razão, hein, mano. É uma vergonha. Dependendo do Inter, o goleiro do Inter defende dois pênaltis e acha que o Inter entrega o jogo. Velho, mas fazer jogo? O quê? Agora aí vocês vão ter que pagar por tudo aquilo que o vice-presidente na época falou. A última partida pro Grêmio quando foi rebaixado. Falei pra você aqui assim. Ô, amigão, agora vocês vão ter que pagar, tá certo? A ira do Corinthians, cara. O Corinthians hoje o Corinthians ele parecerá um vulcão em erupção. Nossa! Pegando o Inter pela frente, velho. Vocês vão pagar com a boca. O Inter vai ganhar, mano, porra. Olha, vai o porra Corinthians nenhuma. Tá mal pra cacete, mano. Vai porra nenhuma. Vai ser um a um hoje, vai ferrar os dois. Olha. Também acho que ganha, acho que o dá Inter Inter hoje. O Inter vai acabar ganhando hoje o jogo? Eu também tô achando. Se pudesse ter um resultado que os dois perdessem, eu ia ficar feliz, mas aí... Quem entra com muito ódio pra participar de algo, acaba dando errado. Não, mas eu não tenho ódio, cara. Não! Ô, Felipe, mas vive você que é colorado e mora na Bahia, não vai ter gozação, né? Pois é. Pelo menos isso. O seu vizinho não é gremista? Ou ele é torcedor do Bahia ou do Vitória, né? Tem um vizinho gremista ainda. Tem? Tem. O problema é que eu tô torcendo contra o Vitória em Salvador e tem vizinho gremista aqui. Caramba. Mas você é gaúcho ou carioca? Vitória, velho. Sou gaúcho. Mas peraí, desculpa, o sotaque dele é totalmente gaúcho. Agora. Às vezes ele falando, eu não sei se é um mudou. Inglês ou se é mas mudou. Agora, no começo tava parecendo carioca. Quando eu fiz a piada do suco do Chaves, ele mudou. Ô, Felipe, um abraço pra você. Eu não vou dizer pra você que eu desejo sorte, né? Mas que o melhor, que o justo aconteça. O justo. Se for o justo, eu tô mal aí também. Porque... Então, mas ó, pra você ter uma ideia como esses caras aqui são hipócritas, cara, tá todo mundo aqui falando fora do ar aqui que queria que o Inter caísse. Eu? Todos aqui disseram. Quase respondeu pro Benja. Todos vocês disseram. Quem falou? Agora vocês querem fazer média com o ouvinte aí. Mas por quê? Só porque o cara tá pagando inteiro urbano pra falar com a gente, vocês querem fazer média com o maluco. É, mas por quê? Fala a verdade. Por que todos aqui estão torcendo pro Inter cair? Eu não participei de enquete nenhuma. É sempre legal ver um time grande se lascando. Lógico que é. O ser humano ele tem prazer. O ser humano ele tem prazer em ver a desgraça ali. Eu tenho prazer. Quando o Corinthians caiu, a gente teve prazer. Cambada de escroto. O time de coração, É legal ver um time grande caindo. É verdade, então, só aproveitando, Sombra, para divulgar o meu portal, que vocês falaram do portal. Oi, Impretzel, boa noite. Portal do Impretzel, notícia certa no tempo correto, né? .com.br. Tá bom esse título, né? Não pede para repetir que eu não vou lembrar. Então tá bom. Inclusive, estou disponibilizando agora para o WhatsApp o alerta. Peraí, portal do Impretzel, notícia certa no tempo correto. No tempo correto. Guardei. Eu fiz isso para ver se você lembrava, né? Ó. Um alerta para o WhatsApp agora disponível no site, você pode baixar, né? Quando você recebe mensagem, é a minha voz. Fica assim. É a sua voz? Por exemplo, manda uma mensagem aí para mim, vai, manda. Mandou? Mandei. Quando chega a mensagem, vem esse barulho, ó. Manda agora. Manda, a WhatsApp aí, tem esse aqui, olha. É. O WhatsApp é esse barulhinho aqui, ó. Então no meu fica estilizado com o impresso. Quer ver? Manda agora. Mandei mensagem. Mandei. Pô, parece um sapo. Foi eu, né? Pro pessoal. Felipe, boa noite pra você aí, Salvador. Muito tudo obrigado. Conta sempre pro Inter aí. Valeu, cara. Obrigado pela audiência, viu? Um abração. Valeu, mais, fera. Tchau. Olha só, gaúcho, torcedor do Inter, mora em Salvador. Morando em Salvador. Mora em Salvador? Eu só sei. E é o 20 do Estádio 97. Eu sei que o Vieira tá vibrando com isso, viu, velho? Ah, deve estar. Tá. Nossa. Deve ele vai no jogo. Tá. É? Não, mas agora me surpreendeu o cinismo. Hoje ele parece que vai lá no estádio torcer pro Corinthians. Ele vai, todos vocês vai estão torcendo aqui pro Corinthians pra que o Inter caia. Torcendo e vocês pro fazer Corinthians? Uma baita média com o Corinthians. Torcendo? Jamais torceria pro Corinthians. Você tá torcendo pro Corinthians? Não, eu não. Quem tá torcendo pro Corinthians aqui? Quem tá torcendo? Vocês são muito escrotos, cara. Quem tá torcendo aí pro Corinthians? Uma coisa é achar que o Inter vai cair e torcer pro Inter. Aí outra coisa é torcer pro Corinthians. O Trump mandou um e-mail pro Roberto falando: Let's go Corinthians. Lógico que é. Vamos lá, o Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é pulseira VIP do seu carro. Nossa. Ah, isso aí é moral, hein? Ó, moral. Cortou, o começo da música fica muito louco. Ó, é muito mais que isso. É sensação, mano. Sensação, Marquinhos, mano. Aí, um abraço pro Marquinhos aí também, parceiro. Tá direto na Vila Maria lá. Sensação. É que o Marquinhos saiu de sensação também, né, mano? Pô, é bom, tem com ela, é bom. Sensação é muito louco, você é louco. Tá louco. Pega a minazinha no baile aqui, ó, no cangote. Só não mata leão, né, Ruth? E que é isso? Não, com todo respeito, claro. Alô? Alô, Renato. Ô, Renato, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Não, Renato. E com todo respeito, queria mandar a Fátima Bernardes pro inferno também. É defender bandido, tá ok? É um absurdo. É, entendi o William Bonner agora, tá ok? É um absurdo que aconteceu. Jagunça, hein, filhão? É um absurdo. O Rio de Janeiro virou GTA. É a mesma coisa. Você faz o negócio... Mas GTA é legal, hein, mano? Você faz o macete da senha, já tem um míssil na sua... Você joga no helicóptero. Você sabe quem foi o grande idealizador de fazer aquele quadro que ela quis fazer lá? Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Olha, eu vou dizer, ali alguém foi mandado embora, hein? Eu vi só a edição do negócio, mas pela edição... Escrotidão, velho. Juro por Deus, me deu um nojo. Ok, alô? Alô? Alô? Renato Nogueira. Renato Nogueira dos Santos. E quantos anos, ô Renato? 31 anos. 31. 3.1 RG. Como é que fica? Do Santos? É. Do Santos é legal. Ué, você é do Santos, né, velho? É do Santos, velho. É, pra você. Você tem alguma coisa contra? Não. Não? Muito pelo contrário. Nota uma enquadrada do velho. É só fazer milagre. Muito pelo contrário. Do Santos é só fazer milagre. Deixa isso aí. Vocês ficando onde vocês estão, a gente tá ótimo. É, mas não tem mais pontinho. E qual que é o bairro aí, velho? Aqui é Jardim Independência. Jardim Independência. Pô, eu conheço esse Jardim Independência. Não é dependência o seu nosso. Independência, calção. Não, é um cretino, velho. Ô, velho, e o time? É o líder, Palmeiras. Ah, é o líder, é o líder. É o líder. É isso, chupa aí, ô, trouxas. Chupa, mano. Vai pro inferno. Quer que sua bunda pegue fogo. Mas no jogo contra a Chapecoense, o Palmeiras sagrando-se campeão, o Mano será o rostinho mais lembrado da Eu? Vida. Por quê? Eu acho que sim, eu, né? Por quê? Um dos mais, né? Muito pelo contrário, eu sou querido pela torcida. Mas a torcida gosta dele. Inclusive, eu queria agradecer o pessoal aí, me convidou aí pra assistir esse jogo no camarote lá. O jogo contra a Chapecoense, mano. Quem te convidou, mano? A pessoa, eu estaria no braço do povo, cara. Paulo Nobre te convidou? Também. Ele, o Walter, também me chamou. Mano, se você quiser mudar de time, pode vir. Não, você é bem-vindo. Pelo contrário. É tranquilo aí. Mas isso mostra... Você tá pensando seriamente nisso? É, você viu só, vovó? Acho que o Mano quer vir pra cá. Não é questão de mudar de time. Ele é bem-vindo, vovó. A galinha quer virar porco. É, a única galinha que eu conheço que se transformou foi você. Olha, olha. Você olha. Era uma galinha nova. Ah, não, não. Há 80 anos e hoje é uma galinha velha. Mas cadê o cara que prega que não veste verde, que não usa verde? Não, mas peraí. Você ouviu dizendo que eu irei? Não, eu fui convidado. Você considerou a hipótese. Não. Eu fui convidado. Pra ir lá tem que ir de verde. Eu fui convidado, não. Eu fui convidado, inclusive... Mano, não faça isso. Não vejo problema não, cara. Imagina. Tem uns caras que mandam chupa-mano pra você. Imagina. Não, não faz isso. Aí na hora que vê 48 de bíceps aqui na frente, tu... Ah, mano, posso tirar foto? Ah, bunda mole. Bunda mole. 48 de bíceps. Eu tenho certeza que ele estaria no braço do povo, cara. O cara que mede o bíceps. Vai cair no braço do povo. Na vida. Ó, por exemplo, no final da partida, eu tenho certeza que eu andando no meio da multidão lá, eu estaria no braço do povo. Vai pro braço. Por exemplo, o braço estaria no Bourbon, a perna no West Plaza, a cabeça no metrô Barra do Mundo. Vai pro braço do povo. Mas normal, velho. Normal, velho. Aqui é tudo nosso, pô, filhão. Ô, velhinho. Oi. Eu não sei se eu vou, acho que eu não vou, não. Quem que você acha que são os destaques aí desse time do Palmeiras? É melhor, viu, mano? Oi? Quem são os destaques pra você desse time do Palmeiras aí? Ah, pra mim é o Moisés, primeiro. Dudu, que arrebentou. Eu acho que depois que ele virou capitão, ele assumiu a responsabilidade de que tava faltando muito. Acho certo. Que deu uma segurada na emoção. Ficou responsável pelo processo dele. Verdade. Parou de dar mimimi. Verdade. E ajudou o Palmeiras. Ô, Norberto, verdade, e outra também. Coisa, o amadurecimento dele em um ano é uma coisa gigante. Gigante, gigante. É. Verdade. Ô, velhinho. E o Cuca? A gente tá aqui. Não, o Cuca fez um grande trabalho. Eu acho que o velho. Cuca fez, é muito responsável por isso aí, porque com o Marcelo não tava dando a certo. A gente vai ficar, que o Domênico tem informação novinha aí. Eu tenho uma pequena gente. Informação que chegou pra mim que o Cuca renova, hein? Ah, tomara. Ele renova numa boa grana, hein? Uma bela grana. Quem que deu informação pro seu Samuel aqui debaixo, Domingo? Vai se ferrar. Samuel. O Samuel porteiro. O Samuca? O Samuca? Tá querendo tirar um abraço crise. Pro Samuel. Tá com medo aí, ó. Vendido, tá crise. Com medo, é? Hein? Torce mesmo contra, trouxa. Eu nunca torço. Velho, oi. Bom, nós estamos aqui no momento sem parar. Quer mandar abraço pra alguém aí, meu velho? Já estamos aí. Quero mandar abraço pro pessoal ali da cidade Tiradentes. Opa. Rapaziada da Tiradentes. Um dos banguelos lá. Pessoal do Hospital Santa Marcelina, onde eu trabalho. Ah. E lá eles estão fazendo uma campanha super bacana lá. O que você faz lá, Novembro velho? Novembro Azul. O que você faz assistente aí? Social. Hã? Assistente social. Assistente social. Boa. Show. É. Trabalho lá e... Tá super bacana essa campanha que vocês estão fazendo. Eu vou mandar um e-mail pro Bar. Pra me candidatar, pra me falar sobre esse momento. Tá bom. Novembro Azul. Boa, velhinho. Não é pra mim, não. É já deu, né, Palmeirense? Valeu aí, boa noite. Olha aqui, você tem que mandar... Valeu, mensagem hoje ou não? Pera só um pouquinho. Você tem que mandar e-mail, não é pro Bar, não. Você tem que mandar pra novembroazul@97fm.com.br, tá bom? Ah, maravilha. Tá? Dodô, tem estádio hoje? Tem, vai lá na porta, tá lá. O estádio tá lá, vai lá. Como vai assim, lá tem estádio? Lá. Hoje o estádio tá não, acabando. O estádio tá lá, é só ir lá e ver assim. Ah, se vai ter o... Não, ainda não sei. Não. Ainda não. Ainda. Não sabemos ainda, mas vamos ver. Então tá bom, então. Obrigado, meu velho. Um abraço. Valeu, ó, manda um chupa-mano aí. Tá indo lá. Ó, o mano falou chupa, vai. Chupa, mano. Tá indo. Ele falou, vai pro inferno. Tá indo chupar. Ele falou que tá chupando. Ó, lá em Itaquera, lá, fizeram uma parceria com o Sesc Itaquera. É o novo parque aquático. Isso é verdade. Ah, sensacional. Não, mas aí se fosse o mano, ele ia ler a nota oficial da MP, falando que não tem problema. Valeu, Renato. Obrigado. Falou. Tchau, rapaz. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Você ainda não trocou as caixinhas do Sem Parar pelo novo adesivo? Ô, que isso, cara? Vai lá, se você tem as caixinhas, você tem que trocar pelo novo adesivo. Você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o seu carro vai ficar mais bacana. O pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinhas, tickets ou essas coisas chatas. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo, encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E oferecimento de Fricol. Olha só, pode parar tudo que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricol. Fricol é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricol pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricol em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricol.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricol! É Fricol, acabou o constrangimento. E aí, você tá no teu carro, tá estacionado? Ah, às vezes acontece esse tipo de situação, ó. É, às vezes batem na tua traseira, né, amigão? É, mas se baterem na tua traseira, faz o seguinte, dá uma olhada no retrovisor, vê quem que bateu. Dá uma olhadinha de leve. Você viu quem tá lá? E quando o cara vem de ré e bate no céu. Tá meio atordoada, mas deu pra reparar quem é, né? Ivetinha. Ivete Sangalo! Bata de novo. Mas aí você deu sorte, sabe por quê? Porque a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença do psicólogo, né? Meu amigo. Eu fico agradecido aí a todos. Queria dizer que, referente ao meu time, tô esperando chegar logo 2017. É, tá feio, viu, Anderson? É, não vejo a hora. Acaba 2017. Hoje teria havido uma reunião aí de cúpula aí pra debater goleiro. Poxa, tá precisando, porque o Denis é um chama-gol. Tem jeito, já é. Tem jeito. Bateu, tomou. Então, bateu, tomou. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do grupo da Facu, pro meu time de Várzea, Central Parque lá, pra lá que a gente todo sabadão tá batendo uma bola. E um beijo pra minha sobrinha Mariana, tá fazendo aniversário hoje, 2 aninhos. Oh, ela seja muito boa. Feliz. Você, depois de fazer o programa no estúdio, você continua com aquela sua impressão de que o Domênico é são? Eu acho que ele deu uma melhorada, hein? Hoje ele tava meio isso, ele irmão. Não tá tão empolgado. Acho que semana que vem vai ser difícil segurar. Segunda-feira, campeão Palmeiras, vai ser difícil segurar esse Domênico. Deixa que eu dou mata-gazela nele. Tem uma boa causa, né? Eu vou dar um mata-gazela em você. Um mata-gazela? Mata na tua veia. Aí você vai dar, o trouxa. Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui. Bruno e Murilo, da agência WM, parceiro nosso. O Felipão, que é repórter do Palmeiras Mil Grau, tá aí hoje. A gente vai lá pra cantina do Palestra. Vou entrevistar Mauro Betti agora. Beleza. Grande Mauro, abraço, Mauro. Manda um abração pro Mauro. Um grande abraço, Mauro. É isso aí. Parabéns. Boa demais, Mauro. Valeu, Sombrão. Muito legal, valeu. E o Domênico nunca é convidado pra nada do Palmeiras, é estranho isso. Fica estranho isso, ele né? Ele não vai, eu já chamei ele várias vezes. Não vai. O Domênico se resguarda, ele é tipo um ídolo que não quer aparecer, tipo o Roberto Carlos. Ídolo. Só aparece uma vez no ídolo ano, do na Globo, ele não apareceu. Apareceu a despedida do Marcos, né? Ó, que evento. É. Não, é uma vez. Sensacional, né? Domênico, mas acho que foi o que o Marcos convidou. É, o Marcos me chamou. Mas tá certo, Dodô, sem envolvimento. O Palmeiras não chama. Eu fiquei sabendo que o Paulo Nobre quis fazer um busto pra ele lá, o Domênico falou, não tô afim dessas coisas. Olha, o Benjo já vai ganhar um busto antes do Domênico lá. RG fala, RG quem ganhou o boné estádio... Aliás, desculpa. Sim. Obrigado pela sua presença, viu, Anderson? Valeu, Anderson. Obrigado, viu? Quer mandar um abraço pra alguém? É, já mandei um abraço aí pro pessoal então tá aí. Bom. Agora um abraço pra vocês aí. Valeu. Tamo junto aí. Valeu, eu quero saber onde eu mando um currículo aí, Sombra, participar da mesa constantemente aí. Ah, manda pro Bali, olha. bar@97fm.com.br. Vou mandar o currículo pro Bali, então, daqui a pouco. Beleza. Tá precisando de um psicólogo do esporte aqui pra dar um ponto de vista. Velho, quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Daniel Marcilli.